Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Hoje é o nosso programa de número 1078, no dia 6 de 10 de 2024, onde nós vamos hoje exercer a nossa cidadania para que nós possamos mudar. Se nós quisermos mudar, temos que aproveitar no dia de hoje para muitas mudanças que poderemos fazer através do nosso voto. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, amigos vivencianos. Estamos aqui mais uma vez no ar para levar um pouquinho mais de conhecimentos científicos, filosóficos, sociais, políticos também, que hoje a gente vai acabar tocando nesse assunto também, né, para cada um de vocês aí também, né? Não querendo mudar a cabeça de ninguém, mas também colocando a opinião da doutrina espírita, muitas vezes em relação a esses assuntos. E quem está conosco hoje aqui é o nosso irmão Maurício Tomé. Maurício Tomé, que vai falar sobre esse espiritismo com cidadania. Exatamente isso que nós vamos abordar aqui hoje. Vocês coloquem suas opiniões aí, né? Ele não é partidário aqui, não. Né? É livre para falar, né? Olha só. Então, e quem nos apoia? WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica, manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, Livraria Casa do Caminho, Gigavale Atacado Depósito de Seu Depósito, Polotel, conforto, praticidade com economia, Camel Filtros, solução e saúde para a sua água e também Ponto Sul Automóveis, onde você tem qualidade, segurança e garantia. Agradecemos também o apoio das Casas Espíritas, a AME, o Anjo Ismael, a Casa do Caminho, o Jefa, o Luz e Vida e o Paulo de Tarso. Lembrando também que quem nos apoia é a Tenda de Umbanda Mãe Maria, também a Tenda de Umbanda Pai Jeremias e Vó Catarina e também o Grupo Musical Castelã. Ô Rodrigo, falar em Grupo Musical Castelã, caiu um dinheiro aí do grupo para nós, não caiu? Caiu ainda não. Não, mas vai cair, né? É só transferir. Né? Então. O pessoal que acessa o Spotify, né? Spotify, né? É só para eu lembrei agora pelo seguinte, né? O grupo... Que o Grupo Castelã a gente não está fazendo mais apresentação, mas o Grupo Castelã continua existindo, porque nós baixamos todas as músicas no Spotify aí e nas outras plataformas também. E quando vocês acessam as músicas do Castelã por essas plataformas, cai um trocadinho lá pra gente, centavos. E quando a gente passa um ano aí para olhar o que caiu lá, já caiu aí mais de R$1.000, não foi, Rodrigo? Verdade, tem lá quase R$1.000 lá. E aí dá pra gente ajudar aqui no programa também. Então, por isso que o Castelã é patrocinador do programa. Então acesse lá Spotify, YouTube. YouTube também? YouTube faz a manutenção do estúdio, né? Exatamente, também, né? A gente usa agora para isso, né? Não importa, qualquer lugar que entrar, Spotify, Deezer, qualquer coisa, YouTube. Uhum. Qualquer plataforma que tá lá, que nós baixamos as músicas, a gente ganha um trocadinho. Às vezes vai passar 100 anos, o Castelã tá ganhando dinheiro pra caramba, a gente não sabe, né? Chegar lá na frente, vai o cara, já morreu todo mundo, vai falar, nossa, aquele pessoal fazendo umas músicas legal, começa a escutar, escuta, vai caindo dinheiro, a gente não sabe nem onde é que tá. Pronto, já falei bobagem demais. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos vivencianos. Vocês que estão escutando a gente aí pelo YouTube, pelas rádios, a gente já agradece aqui a rádio Web Rádio Semente Amor, lá de Mato Grosso do Sul, a rádio Espaço Espírita de Barra Velha e São Francisco da cidade Tobias Barreto, que transmite a gente todo domingo aqui pelas rádios parceiras. A gente tem aqui também a Web Rádio Sementes de Amor, transmitindo também pelo YouTube, o Recanto da Prece Eurípides Barçanulfo, que está lá inaugurando uma biblioteca, uma livraria de Chico Xavier, lá no Mato Grosso, lá em Campo Grande. Vale a pena ir lá no Recanto da Prece conhecer, tem todos os livros de Chico Xavier e todos os livros aí, divulgação também, demais livros de obras póstumas também de Chico lá na livraria que eles inauguraram recentemente. E a Web TV Espaço Espírita também retransmite a gente aqui. Então deixe as suas perguntas, a gente já colocou aqui para a enquete para vocês comentarem, né, se o espírita deve se envolver com a política, né? Então deixa aqui a sua opinião, se sim ou se não. A gente já vou colocar aqui o telefone também para vocês ligarem, mandarem pergunta aqui para o Maurício. Então o telefone 12-3921-3009. Então 12-3921-3009. Se disser quero participar do sorteio aqui para o Tião está lá nos telefones, a gente coloca aqui para sortear um livro lá com apoio da livraria Casa do Caminho. Carlinhos, bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Maurício. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge. Bom dia, Sebastião Varotto. Bom dia, família vivenciana. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos ler Minuto de Sabedoria de Jorge Reis, hoje com o item 113. Exemplos de amor e luz. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Queridos irmãos vivencianos, mais uma vez estamos aqui, um domingo abençoado, com paz, com harmonia, para que tenhamos condições de agradecer ao Pai no dia de hoje pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos e pela oportunidade que temos hoje de estudarmos um pouco sobre Espiritismo com Cidadania. Hoje nós temos o nosso querido irmão Maurício Tomé, no programa 1077, que vem discorrer sobre esse assunto tão polêmico, em que a política transcende a razão, transcende a todos os limites do conhecimento. Agradecidos por este momento sublime, nós pedimos. Pai, que em sua sabedoria possa colocar no coração de cada brasileiro hoje a responsabilidade para que amanhã não reclame que a vida está difícil e que o mundo parou em virtude de uma escolha errada. Que não haja arrependimento no coração de ninguém, pois que arrependimento não resolve nada e nem acalma a consciência. Que tenhamos a certeza, Pai, que neste domingo nós consigamos atender os nossos objetivos de tornarmos-nos verdadeiros cristãos e patriotas a serviço da Seara Bendita de Jesus, elevando um pouco mais ao alto aquele a quem confiamos as nossas responsabilidades da política. Agradecidos mais uma vez, nós pedimos, Pai, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas à medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. Pois vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre manifestado em nossas vidas. Pai, eu sou grato hoje porque eu sou na terra, assim como eu sou em vosso coração nos céus. Amém, amém, amém, Senhor, amém. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje será cidadania com espiritismo. E nós estamos aqui com o nosso companheiro, nosso amigo, um dos fundadores também aqui da nossa rádio web, Maurício Tomé, que é empresário, palestrante e preletor. Bom dia, Maurício Tomé. Bom dia a todos os amigos vivencianos. É uma alegria estar aqui de novo, depois de retornar de mais uma viagem e a gente retomar o trabalho no espiritismo, né? É assim que eu voltei, já estou aqui no Vivência, já tive aula semana passada de ESG, essa semana preleção em casa, vamos embora. Trabalho não falta. Graças a Deus. Mas, ô Maurício, o que é cidadania? Aqui está dizendo que é a expressão concreta do exercício da democracia. É, boa questão. É, democracia, por exemplo, eu estou em dúvida se a gente vive num ambiente democrático hoje em dia, né? Porque democracia ela pressupõe que a gente tenha igualdade entre todos. Sim. A democracia tem que ter igualdade, então tem que ter espaço para o debate plural. E ultimamente não me parece o que seja a nossa realidade. E assim, eu até anotei aqui, seu Rui, eu fiz uma outra anotação. A cidadania como um conjunto de deveres e direitos de um indivíduo em relação à sociedade. Então assim, nós temos direitos e deveres. E com o espiritismo, trazendo essa realidade com os nossos valores, porque nós somos seres espirituais. Então, ser um cidadão com espiritismo é... Se nós temos deveres e direitos, e nós somos espíritas, se nós praticamos os preceitos, toda a nossa, o corpo de doutrina com os valores da vida, enfim, do que a gente vai debater aqui hoje é aplicar tudo que a gente tem dentro do espiritismo entre esses deveres e direitos na vida social. Aqui está dizendo que você... pertencendo a uma sociedade organizada, ser cidadão e ter direitos à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade perante a lei, ter direitos civis. Perfeito, isso aí. E a gente pode e deve aplicar essa vivência de forma espiritual. Sim. Não só de forma material. Muitas pessoas que acabam não tendo, não estou falando só de espiritismo, né? Nós temos diversas religiões e muitas pessoas vão aplicando a sua vivência cidadã com aquilo que aprende na sua religião. E muitos nem a religião tem. Ou a gente está vivendo pós-modernismo, né? Eu lembro que alguns programas atrás, já faz mais de ano, eu vim aqui para falar de pós-verdade. Passou um tempo, veio o pessoal lá do grupo de estudos filosóficos, que está com um programa agora de quinta aqui na rádio, eles trouxeram o tema de novo. Teve um tema sobre pós-verdade. A pós-verdade está inserida nesse mundo que a gente vive, que é o pós-modernismo. A pós-verdade está influindo na nossa sociedade hoje. Então, o que é certo é errado, o que é errado é certo. A gente está vivendo um tempo que está difícil de discernir valores. E uma das coisas que está atrapalhando esse tempo do pós-modernismo é justamente o ataque à religião. Não é o ataque ao espiritismo. Existe o que a gente viu nas Olimpíadas de Paris, por exemplo. Faz parte desse tempo do pós-modernismo que a gente vive. Não é só falar que não deve ter religião no Estado. É atacar mesmo. É denegrir. Nem essa palavra se pode usar, mas eu falo ela de propósito. É. Denegrir a imagem, porque em nenhum instante, por exemplo, essa palavra tem uma conotação negativa, mas até isso, até palavras hoje são proibidas pelo woke, o politicamente correto, que vem trazendo censura a pensamentos, a correntes de pensamentos. Então, assim, quando o senhor falou de democracia... Se não tiver o espaço para todos, não tem democracia. E o que a gente vê ultimamente é o cancelamento de algumas correntes de pensamento ou de algumas pessoas por pensarem de certo modo. Então, o espírita esclarecido, ele sabe que o espiritismo não condena nada. O espiritismo não condena nada. Ensina a você buscar aquilo que te convém, mas não proíbe. Só que a gente vê até no meio espírita proibições. Gente proibindo até um cidadão como eu de ir numa casa ser um preletor ou de vir aqui no programa Vivência Espírita fazer cara de espanto no grupo de WhatsApp. Por exemplo, são pessoas que não estão sendo democráticas. Elas estão querendo calar, estão querendo dizer que só existe um tipo de assunto que pode os outros, eles não merecem nem existir. E se a gente pode tolerar que existam os grupos entre os espíritas que ensinam coisas erradas, por que a gente não pode ocupar os espaços? Então, por exemplo, eu venho aqui com um assunto que é difícil. Ultimamente eu venho trazendo só assunto cabeludo e me repetindo um pouco. Eu sei que isso está acontecendo. E eu faço isso e vou continuar fazendo. Por quê? Porque eu tenho o papel de ocupar espaço. Como cidadão, que é o tema também de hoje, uma das coisas que o cidadão deve fazer é ocupar os espaços. Por isso que a política é um espaço que o espírita tem que ocupar. Se ele quer ajudar a sociedade a progredir, e é isso que a gente vê no livro dos espíritos, é um papel do espírita ajudar a humanidade a progredir. Como? Através das suas atitudes na família, no seu trabalho, na sua profissão e também na sociedade. Então, o que é o Castelã? Castelã ocupou um espaço musical. Está levando a mensagem do evangelho com viés espírita para as pessoas. Isso é ocupar espaço, isso é influir. O político que está defendendo causas que têm a ver com o espiritismo, ele está influindo. Isso é ótimo. Então, assim, você tem o direito, você tem o dever de ocupar os espaços, de levar a mensagem e de ajudar a influir positivamente na sociedade. Por isso, eu dedico esse programa para o pessoal que está votando aqui e está colocando que a gente não deve fazer parte da política. Eu não quero forçar vocês a acreditar. Eu quero dar argumentos para você refletir. Sabe, o meu objetivo aqui não é impactar negativamente, deixar as pessoas chateadas ou com asco. Não é esse o objetivo. Agora, muita gente não vai concordar comigo. Eu já estou acostumado, inclusive. Não tem problema algum. O que a gente precisa é dar espaço. O crescimento só acontece quando a gente permite. Por exemplo, numa floresta, se você vai plantar árvores grandes para cultivar, se você não dá o espaço entre uma cova e outra, no meio da produção dessas árvores, elas vão começar a cair a produção. Por quê? Porque não tem espaço para crescer. E nós temos que pensar que democracia é isso. Que nós temos que deixar o espaço para todos crescerem. Se eu não dou espaço para o outro, não tem crescimento. Então, a democracia pressupõe a gente tolerar quem pensa diferente. E eu estou aqui para tentar, com os meus argumentos, trazendo fatos que a gente encontra na doutrina espírita, o porquê que eu defendo tais pautas na política, por exemplo. E por que hoje, daqui a pouco, eu vou votar. Eu não vim aqui para anunciar em quem eu vou votar. Isso eu faço na minha vida privada, nas minhas redes sociais. Quem quiser, vai lá e vê. Mas aqui eu não vim aqui para trazer nomes ou pedir voto para alguém. Eu venho pedir para que você reflita hoje, se você ainda não foi, né, que já começou a votação. Na hora que for votar, pensa nesses valores que o espiritismo tem dentro do seu corpo doutrinário, sobre aborto, sobre pena de morte, sobre crime e violência, censura, jogos, drogas. Temos respostas em todos esses temas. E a gente, se a gente quer influir também como um cidadão, a gente tem que escolher os nossos representantes que defendam essas pautas que nós acreditamos. Ô, Maurício, é interessante que a doutrina espírita ela é tão evoluída que a gente talvez não entenda direito, né? Porque se você for seguir a doutrina espírita, você vai ser um cidadão correto, ético, e a gente vê que não é bem assim que acontece com muitos espíritas, né? Que se aproveitam, inclusive, do cargo, se aproveitam de uma série de coisas para levar a doutrina por outro lado, né? É, eu, por exemplo, tenho decepções na minha vida profissional. As grandes decepções que eu tive foram com religiosos. Eu tive sócios religiosos, praticantes, por exemplo, de pastoral de família na Igreja Católica, outro que toda segunda-feira está no encontro de empresários lá da Igreja do Pastor Carlito Paz, e uma pessoa que era da minha turma de escola de aprendizes, que eu emprestei R$8.000, e ela hoje fala mal de mim. Ela ia ser despejada, eu emprestei R$8.000, depois ela trabalhou comigo, arrumou lá um assunto espinhoso, saiu, não me pagou os R$8.000 e fala mal de mim, por exemplo. É, então, assim, eu vejo que a religião é uma proposta de conduta de vida que, por mais que a gente esteja inserido nela, não significa que a pessoa está praticando. Não significa que está praticando. Sim. Então, espíritas que não praticam, tem aos montes, como tem aos montes católicos que não praticam, não, os evangélicos. No fundo, eles não estão praticando o evangelho de Jesus. Uhum. A gente tem visões diferentes, como diria o Allan Krambeck, o mesmo ponto de vista, mas cada um no seu ponto diferente, né? Olhando para o mesmo ponto, mas de pontos diferentes. Progresso moral, né? Cada olhando, a situação moral. É, a gente está olhando o ponto que é a nossa referência, que é Jesus Cristo, o Evangelho. Só que nós temos as nossas limitações de inteligência. Então, a nossa limitação de interpretação do que a gente lê, do que a gente aprende, do que a gente escuta. E os interesses pessoais. Porque a parte mais difícil de viver nesse planeta... É, o Carlos estava falando da gente estar no planeta Terra agradecendo a Deus por estarmos aqui. A gente vem para cá, como a gente vê nos livros de André Luiz, que a gente pede para caramba para estar aqui. Quando chega aqui, a gente se perde. Por quê? A gente começa a ter os interesses mundanos, os interesses de apego dos nossos defeitos morais, e a gente vai desviando. Ou... a gente acaba entrando, por exemplo, eu sou espírita. Só que eu tenho tendências que vão contra o que o espiritismo ensina. E eu tento transformar mensagens espíritas naquilo que eu quero que seja. Aí você vai encontrar pessoas que defendem o aborto no espiritismo. E eu trouxe. É, o Rodrigo sabe que eu sou geração X, mas eu me meto a estar em outras gerações no ponto de vista digital. Então eu ando estudando, já não é de hoje, através de inteligência artificial. Eu achei e trouxe aqui para daqui a pouco, não para agora, mas só para falar. Eu achei um artigo que está referenciado como corpo da doutrina espírita e que não é o que ensina o espiritismo, e a inteligência artificial me mostrou como sendo espiritismo, uma falha, assim, escarrada no texto. E tá, onde que esse documento foi encontrado? No Instituto de Filosofia Espírita de São Paulo. Aí eu fui atrás do autor, aí eu fui ver, o autor tem um viés político. O que ele fez no artigo? Ele colocou no artigo muito mais do que ele acredita na política, e que não é exatamente o que está ensinado no espiritismo. E eu, por mais que os meus haters, detratores pessoais do Maurício Tomé aqui nas casas e até, né, onde eu não saiba ainda, muita gente acha que eu venho, porque nas redes sociais eu tenho uma posição clara lá, mas aqui eu não venho assim. Quando eu faço uma preleção em casa espírita, eu não faço isso. O presidente da minha casa, ele é petista, por exemplo. Presidente do Genk. Meu amigão, cara. Nunca tivemos um problema sequer por causa de política. Ele é um cara que é democrático. Totalmente democrático. Enquanto em outras casas, pessoas com a mesma posição que ele não dão espaço e distorcem muitas vezes o Espiritismo não dá um espaço para o contraditório e não se baseiam no que está escrito nos livros. E aí vai distorcer como esse autor aí desse artigo, que colocou lá uma questão, ele é advogado, aí ele fala de Estado Democrático de Direito e da dignidade da pessoa humana. Dignidade da pessoa humana está lá na carta da ONU, isso, né, permeia discussões. A minha esposa, como advogada, usa isso em vários artigos dela. Mas o pessoal usa isso, por exemplo, para justificar pessoas não cumprirem pena. Uhum. Então, assim, o Brasil, por exemplo, está passando um momento difícil porque quase ninguém cumpre pena no Brasil, a não ser que você piche a estátua lá na frente do Supremo Tribunal Federal, coloque um batom na estátua. Aí você vai cumprir 17 anos de prisão. Mas se você for bandido, com 5, 1/3, 2/3 da pena, você já está solto, ou tem a saidinha. Então, assim, peraí. Como que eu, se eu fosse um representante cidadão, como é que eu votaria? Eu gostaria de ver um país com impunidade? Ah, mas a gente tem que ter dignidade humana. Ok, então a pessoa que está presa, ela tem que ter acesso a poder se regenerar moralmente. Então, o que, que a gente está fazendo? Então, não é que eu quero que solte em si. Eu quero que ela, se ela vai ser solta em algum momento, eu tenho que ajudar ela a se preparar. Isso, ok. Mas falar assim, prisão não resolve, eu não concordo, por exemplo. Não concordo. A pessoa não está tendo consequência do ato que ela tomou. O Espiritismo ensina a gente que nós somos responsáveis por tudo que nós fazemos. Tudo tem consequência. Sim. Se não tem consequência, a gente não está tendo, não está tirando da situação do erro que a gente causou um aprendizado, no mínimo uma punição. Então, assim, aí se invoca a dignidade da pessoa humana. O pessoal pega esse conceito e vai começando a distorcer ele. Que parece lindo, maravilhoso falar da dignidade da pessoa humana. E aquilo vai virar uma coisa que as pessoas que realmente querem dignidade, elas não têm. Por exemplo, a pessoa que teve alguém na sua família assassinado. Né, para ela não tem direitos humanos. Ah, isso é discurso de fascista. É o que eu escuto todo dia hoje. As pessoas não conseguem refletir no assunto sem levar já para agressão. E qualquer coisa de discordância você é chamado de fascista. Sendo que o fascismo é uma coisa que aconteceu na Itália, não tem nada a ver com o que acontece hoje no Brasil, nos Estados Unidos. E aí é o pós-modernismo, né? Aí o pessoal da filosofia espírita, que falou lá da pós-verdade, isso faz parte da pós-verdade. Qual que é a verdade? Não tem mais. O fascismo já não é mais fascismo. Até coisas não são mais aquilo que elas são. É o que está acontecendo hoje. Então, ser lúcido nesse tempo que a gente está vivendo está difícil. Não é à toa que o Brasil está passando o que está passando. O Brasil é a pátria do Evangelho. Espiritualidade inferior e atacar para valer aqui mesmo. Então, a gente está vendo o que está vendo. O que acontece também é o seguinte, né? Voltando só para o nosso lado espírita, a gente tem informações. Há algum tempo atrás, né, a gente tinha muitas informações. Talvez quando eu comecei também na doutrina espírita, 30 e tantos anos atrás ou mais. Que muitas regiões purgatoriais, muitas regiões abismais, trevosas, estavam ficando vazias. E a gente ficava até contente. Nossa, essas regiões estão ficando vazias desses espíritos que estão lá sendo punidos, aí que eles já estão sendo expurgados para outros planetas, expurgados tudo, né? Só que cada dia a Terra ficava pior. Aí eu cheguei à seguinte conclusão: eles mandaram eles tudo para cá, estão aqui. Então, está cheio de região purgatorial e vazia. Mas, em compensação, mandaram tudo para a Terra para dar chance. Então, é isso que a gente está vendo. Isso está no Apocalipse, na passagem do 666. Uhum. Lá nessa passagem fala que haveria uma reencarnação em massa. Uhum. Exatamente nessa passagem. Então, a gente está passando um momento de transição que é isso mesmo. E isso é misericórdia de Deus, porque como a gente fala que tem que ter espaço para todo mundo, todos têm oportunidade. Mesmo aqueles que estavam lá, que estão persistindo no mal, olha, vocês ainda têm oportunidade. Ó, vamos lá, vamos tentar ajudar, fazer parte de um momento melhor. E a gente vê que a nossa sociedade está passando um momento difícil, mais do que nunca. Isso a gente tem que ser cidadão. Por isso a gente tem que influir, por isso tem que escrever livro, por isso que tem que fazer música, por isso que tem que ter um programa, uma rádio web como essa, por isso que tem que ter os políticos que nos representam com os nossos valores. Nós temos que ocupar os espaços em todos os lugares da sociedade. Isso é ser cidadão. É. E mais, levar, defender os nossos princípios. O espiritismo não é dogmático. O espiritismo é baseado em princípios. Princípios. Então, a favor da vida. Se a gente vai falar do princípio, nós somos contra a pena de morte. Alguém tem dúvida? Se nós somos a favor da vida, o espírita é contra a pena de morte. Não tem questão. É. E aí a gente vai votar em algum candidato que defenda a pena de morte? Por exemplo, pode ter candidatos conservadores que defendam a pena de morte. Eu, espírita, vou votar no candidato conservador que defende a pena de morte? Não. Não. Se eu estou consciente, esclarecido, não vou votar. Aborto. Eu vou votar no candidato que defende o aborto? Se nós temos o princípio que a vida tem que ser defendida? Não. Mas eu conheço. É o primeiro direito que está lá na doutrina espírita. Primeiro direito do homem. Pois é. Direito à vida. Agora, eu já achei e acho e sempre estou vendo coisas assim que são difíceis demais da gente ver que existe na sociedade. Eu trouxe aqui, por exemplo, na pesquisa minha de inteligência artificial, já teve comentário lá no YouTube falando desse assunto. Então, está falando que a IA está contaminada. Então, vamos lá. O que diz o espiritismo quando a gravidez é interrompida? Aí está aqui escrito assim: a lógica da interrupção da gravidez está no fato de a mãe continuar viva e poder engravidar de novo. E como nós espíritas somos reencarnacionistas, ela poderá ser mãe novamente do espírito que não reencarnou. Isso não é da doutrina espírita. Isso não é da doutrina espírita. Gente, eu tô com um print, se alguém duvidar, depois eu ponho nos comentários lá no YouTube. Tem que tomar cuidado com inteligência artificial. Tá aqui, ó. Eu sou de tecnologia, né? E sei o que acontece. E você sabe muito bem disso também, né, Maurício? Depende da tecnologia que está sendo utilizada. Hoje tem várias inteligências artificiais, né? Então, a inteligência artificial, ela usa uma biblioteca de informações, um banco de dados de informações, e dependendo de qual banco de dados, desses limites que eles estão colocando, que eles estão usando, ele vai trazer um resultado. Né? Então, imagina, se você pega uma inteligência artificial, por exemplo, o chat aí da vida, e ele pega toda a internet, não tá limitado somente em obras confiáveis, em artigos confiáveis não é partidário ou que não tem alguns viés. Né? Então, mas existem ferramentas de inteligência artificial que se limita a pesquisar dentro do que você determinou para ela. Vou dar um exemplo, o CSI Space. Tá? É um site chamado CSI Space. Pesquisem aí. Ele permite você adicionar os livros que você quer ou um PDF que você quer e ele só analisa dentro daqueles PDFs ou dentro daqueles livros que levantou. Então você coloca toda a codificação espírita lá dentro, todos os livros de Chico Xavier lá dentro e faz uma pergunta. Ele vai somente verificar dentro desse frame, né? Dessa limitação. E como é que a gente podia fazer isso, Rodrigo? Para dar uma opção para as pessoas. Chicopedia. O chicopedia.org, né, é um projeto que foca nas obras de Chico Xavier. Né, só nas obras de Chico Xavier. Mas tem Kardecpedia também. E tem o Kardecpedia também. Então, se eu quiser consultar alguma coisa relacionada ao espiritismo, entra no Kardecpedia. A Kardec. Né? Se você quiser verificar, por exemplo, que muita gente bota a palavra na boca de Chico Xavier, né? Vai lá, bota aquela mensagem, não põe referência, não põe... Frases do UOL, por exemplo, tá cheio de frase que não é do Chico. Não é do Chico, exato. Tá cheio. Exato. Por exemplo, a mais famosa. É. Né? Você não pode, pode voltar atrás para modificar o passado, mas você pode começar agora e fazer um novo futuro. Não foi Chico Xavier que falou isso? Você entra lá no chicopedia.org e não tem lugar nenhum. É linda essa frase. Agora, se você for juntar tudo que o Chico falou, você chega à conclusão que aquilo, ele estava falando isso. Sim. Aí, quando eles fizeram o filme, eles colocaram essa frase, foi o redator lá que fez o filme, que colocou, e colocou muito bem, muito legal. E o Chico Xavier falaria isso, com certeza, baseado nos extratos que a gente pega dele. Mas não foi ele que falou aquilo. Tem uma frase estoica que é quase idêntica a essa frase. Então, isso aí, desde o estoicismo, é falado. Uhum. Mas, enfim. É. Então, esse é o cuidado, é o alerta que eu queria dar em relação à inteligência artificial. Né, você pega qualquer inteligência artificial aí que pega a internet inteira, vai trazer qualquer coisa que colocam na internet, não quer dizer que é verdade ou não, se bem que a gente não é dono da verdade, né? Uhum. Tem esse perigo, né? Esse perigo. Então, mas olha como é que a gente tem que influir. Esse caso aqui, que da minha pesquisa, para falar aqui hoje, vejam só, tá, gente? Esse aqui é um hábito meu desde quando eu comecei como expositor. Uhum. Eu gosto de fuçar, a internet é maravilhosa com isso, cara, só que ela é perigosa, então a gente não pode confiar, a gente tem que ver e falar assim, meu, eu tenho que ajudar, eu tenho que esclarecer, então vim aqui hoje, aí o Rodrigo já deu essa dica, nós temos inteligências artificiais que conseguem nos dar mais confiança e outras que não, eu achei isso, agora imagina, ô Jorge, uma pessoa que é simpatizante do espiritismo, acredita em reencarnação, mas ela não fez um ESD, ela não fez uma escola de aprendiz do evangelho, ela é uma simpatizante, ela assistiu o filme O Nosso Lar, e ela está super envolvida, mas ela não está frequentando o centro, então ela não leu o livro dos espíritos, ela não leu o evangelho segundo o espiritismo, aí ela pega e está engravidou. Ela engravidou e agora? Eu aborto ou não aborto? Aí ela vai lá pro Google e acha isso aqui. Uhum. Que pode. Não. A lógica da reencarnação diz que não tem problema, que depois você pode engravidar de novo. Uhum. Aquele espírito vai nascer de novo. Uhum. Então tá tudo certo. Não, não está tudo certo. Uhum. E o Brasil, gente, eu sei que é cruel o que eu vou falar, mas, enfim, quando eu estudei mercado de consumo, lá no meu MBA, depois quando eu fui lá no mestrado estudar, continuar estudando consumo, pô, eu tive acesso a coisas que não se tem acesso assim com facilidade. O mundo de pesquisa e de informação... os publicitários brasileiros, os comunicadores, quando estudam o brasileiro, sabem que 80% do Brasil hoje é analfabeto funcional. Então, quando você vai fazer uma comunicação, você tem que saber disso. Trabalhar, por exemplo, nas lojas com cores, que são as cores que vão ser fácil de identificar, com frases muito curtas. Não dá para ter muito conteúdo. O brasileiro não lê manual. Brasileiro não lê memorando. Então a gente tem características culturais. Tá certo? Então, assim, nós temos um povo que tem dificuldade de estudar. Estudar. Eu não é uma crítica, não estou falando mal do Brasil, estou falando uma situação. É um fato. E o que acontece? O espiritismo ele chega a ser, entre aspas, elitista, não é porque ele é elitista, é porque as pessoas não leem. E aí elas vão querer só respostas prontas como essas de YouTube e acaba tendo problema. E a coisa acontece aonde? Na política. Por que eu estou falando tudo isso? Porque, como cidadão, eu tenho que ajudar a escolher pessoas que vão ajudar a mudar essa realidade, que o brasileiro tenha mais predileção pela cultura, aprenda a ler, não porque é obrigatório. Eu, por exemplo, meu filho tem dificuldade, ele tem TDAH severo, ele tem dificuldade de estudar. E ele passou por uma professora que foi muito ruim para ele. E ele ficou um tempo da vida dele falando que estudar era ruim. Por quê? Porque ele sofria para estudar. Ele já tinha dificuldade, ele sofria para estudar. Então aquela pessoa não teve paciência, ela não tinha uma forma de educar suave, de entender a dificuldade de cada aluno. Porque tem aquele que sozinho se vira e o outro que precisa ser empurrado. E se você ama as pessoas, você tem que entender essas diferenças. Ela não. Ela atropelou meu moleque. Ele é um cara que hoje eu tenho que ajudar. Minha filha está nos Estados Unidos detonando, estudando, tirando 10. E eu, dentro da mesma casa, do mesmo lar, um que tem dificuldade. Ou seja, os espíritos são totalmente diferentes. Diferentes. Né? Você trazem bagagem diferente. Total. Né? Aí, o que acontece? Meu filho é um, cara, que ele é candidato a acreditar em qualquer coisa, é candidato a não ler profundamente, e de repente alguém que é influente para ele vai lá e toma uma decisão. Ele fala assim, ah, isso aí é legal, gostei. Gostou por quê? Ah, porque eu gostei. Não vai examinar, não vai se aprofundar. Então, assim, um preletor espírita tem que tomar muito cuidado, porque ele, é o momento que ele está falando, Jorge. Olha só, Jorge. Isso faz sentido, vai, termina aí, depois eu... O todo preletor tem que tomar muito cuidado, porque, cara, e a gente erra sem querer, de preferência, né? Não é por querer. Porque é impossível a gente ter domínio. Não é só o preletor, mas também quem escuta os preletores. Exato. Né? Você vê muitos aqueles preletores que têm milhões de seguidores, vai naqueles eventos, vai lá 4 mil pessoas e só escuta ele, só acredita e sai replicando. Exato. Né? Então ele sai falando desses super preletores aí. Isso mostra como que as pessoas, mesmo no espiritismo, são alienadas. São. Né? A maioria são, não quer pensar, não quer pesquisar, só escuta o cara falando e não vai checar se aquilo realmente é verdade, ou se aquilo realmente está nas obras do Espírito, se aquilo faz sentido, vai estudar. Né? Rodrigo, eu quando faço preleção, quem está ouvindo o programa vai confirmar isso intimamente. Praticamente toda a preleção minha eu falo que eu não sou um docinho de coco. Já falei aqui nesse programa algumas vezes também. Eu não sou docinho de coco. Eu não sou candidato a Chico Xavier. Não sou. Então, assim, eu falo, cara, tudo que eu falar você tem que estudar. Quando eu dou aula, eu falo, olha, o que eu falei não é suficiente. É para você continuar estudando por sua conta própria. Eu falo isso toda vez. Faço questão de falar. Faço questão. Eu, quando eu assisti a palestra, muitas palestras eram horríveis. Mas eu assistia mesmo assim. Mesmo com o preletor falando bobagem, você vai aprender alguma coisa. Se você tiver vontade de aprender, e é até caridade. Você ouvir uma palestra ruim também é uma caridade. Eu falo isso para as pessoas. Se você não gosta do que eu falo, me escute por caridade. Mas é assim que a gente cresce. É dando oportunidade. É não tirando alguém de um convívio, porque a pessoa tem defeitos morais ou tem ideias diferentes. E é onde eu repetidamente falo aqui também desses cancelamentos de pessoas em casas espíritas, por exemplo, que eu acho que é um absurdo. A pessoa que mais precisa, muitas vezes, é tirada do convívio. A pessoa é condenada porque ela é chata, porque ela é inconveniente, porque é isso, porque é aquilo. E aí a pessoa vai fazer o quê para ela crescer? Se você não tem a oportunidade de estar com quem pode ajudar. Tem casa espírita que só quer ter Chico Xavier um do lado do outro. E não é assim o mundo. Tem Leon Diniz, tem Camille Flammarion, tem Gabriel Delany, tem Kardec. O pessoal quer perfeição e nós não somos perfeitos. Não queira ninguém perfeito. Tem Eurípides Barçanufo. Não é isso. Agora, nós não vamos ter políticos perfeitos, mas a gente tem que procurar exercer a cidadania sabendo de tudo isso que a gente colocou. O brasileiro tem dificuldade, então a gente tem que tomar cuidado. Quem tem mais, quem teve as possibilidades, que no caso eu tive possibilidades muito boas. Então, assim, por isso que a responsabilidade cresce, de tomar cuidado com o que vai falar, tomar cuidado quando está estudando para ver o que você vai replicar. Tudo isso é cidadania. Tudo isso é cidadania. Então você pratica política mesmo sem ser político. É isso que eu acredito que é a cidadania. E eu não sou político, mas tenho amigos na política. E o que, que eu faço? Eu procuro ver se aquela pessoa faz na real o que ela prega, que é o mais importante. Como diz o Emerson, filósofo americano, poucos filósofos americanos, né? Esse é o filósofo do pragmatismo, homenagem aos meus amigos lá do grupo de filosofia espírita. O Emerson falava o seguinte: o que você faz fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Então, o que importa mesmo é o que você faz, não o que você fala. E a gente tem que olhar na política pessoas que fazem mais do que falam e que fazem aquilo que nós defendemos como espíritas. E nós não devemos votar em pessoas que, por mais boazinhas ou amigas que a gente tenha, acabam, na prática, apoiando essas pautas que são contra o que a doutrina espírita defende. Tem um vídeo aí rodando na internet do Haroldo Dutra e do Divaldo Franco. E é um grupo de jovens enorme, assim, uma assembleia de jovens, pergunta pinga fogo, aí perguntam para o Divaldo o que, que ele achava, por exemplo, das pautas de gênero LGBTQI+. Aí o Divaldo responde na lata, que fala que quando a gente é criança, você está convivendo, você olha para outro, você vê que tem diferença. Aquilo é uma diferença da natureza, não é uma diferença ideológica, que tem uma diferença e não dá para questionar isso. Da mesma forma que a língua, que aí o gênero também afeta a questão de língua, aí quer mudar a linguagem. Isso não é ofensa, não é demérito, não é nada disso. Então, assim, o Divaldo fala que a gente está passando momentos praticamente bárbaros. Aí a galera da internet, que é progressista, detona o Haroldo Dutra, detona o Divaldo Franco, que as pessoas têm questões por outros motivos, né? Mas nesse caso... Mas isso a doutrina já falava há muito tempo, né? Kardec já falava há muito tempo. Ou seja, é só você ir na fonte que você já tem essa informação. Você não precisa ir atrás do... A natureza é assim, né? A natureza tem macho e fêmea. Mas o que acontece é o seguinte, né? Quando você tem ícones que afirmam que está na doutrina, é muito legal. Mas então... esses ícones é justamente o exemplo que eu dei, Jorge, de alienismo. Jorge, né? Você tem que ver os comentários. De acreditar o cara sem ir atrás. Mas a pessoa tem que se posicionar. Ou seja, escutar esses caras falar e não ir atrás para ver se é verdade. Claro, mas a pessoa tem que se posicionar. Igual perguntar para a gente. Esses caras e falar assim, ó, isso é verdade absoluta. Ah, tal cara falou isso. Tem que ir estudar. Mas é o que o Maurício está falando. Tem que ir atrás da informação para ver se o cara está falando é realidade. A pessoa tem que se posicionar, Rodrigo. É isso que o Maurício está falando. Então, se o cara é importante dentro da doutrina, tem que se posicionar. A gente sendo contra ou a favor dele. Mas a doutrina não define ninguém como importante. Agora, mas se perguntar para você essa coisa, se perguntar para você, o que, que você vai falar? Você vai falar o que você está falando, eu vou falar assim, aí alguém não vai pela falar, doutrina. Não pergunta para o Rodrigo, mas eu não falo pela doutrina. Mas não pergunta pelo. Mas tudo bem, mas você tem que querem se falar pela doutrina. Você tem que se posicionar. Você é a favor do aborto? Não, não sou a favor. Não, é isso. Então você pode perguntar para qualquer espírita. O cara falar isso, seja quem for. Eu posso gostar dele ou não gostar. Ele tem que se posicionar. Isso que ele está falando. Mas e se a mãe tiver em risco de morrer? Então, a gente tem que tomar cuidado com os idealistas. Claro, mas a doutrina... Qual vida deve prevalecer? A vida da mãe ou a vida da criança que nem sabe se vai dar continuidade? Mas isso a doutrina espírita está falando também, ó. O problema da direita, por exemplo, é exatamente a questão também idealista. Porque o problema do idealismo é considerar uma ideia fixa e desconsiderar todas as outras. Então, assim, essa é a questão. Não dá para você encaixar todos os casos fora da realidade. Quando você pega uma ideia, um idealista, ele desconsidera a realidade. A gente tem que botar cada caso é um caso. Você pega os livros lá daquele jovem, Deixe-me Viver, que eles vendo, os mentores vendo um aborto sendo feito e eles não fazendo nada. E aí ele falou, não, como vocês vão poder, assim, não vão fazer nada? Ele falou, a gente não pode interferir no livre-arbítrio. Isso aí é princípio espírita. Mais um princípio que afeta o princípio do aborto, que prevalece o princípio do aborto. Então, cada caso é um caso. Não dá para você ouvir um Divaldo Franco e falar que tudo que ele fala é verdade, que não é. Não é isso que ele falou, Rodrigo. Não foi isso que o Maurício falou. O Maurício está falando que o cara se posicionou. Todo mundo tem agora, que se posicionar. Agora, o posicionamento do Divaldo foi metralhado não pelo fato. Exatamente. Por exemplo, ele respondeu e ele está falando, e, inclusive ele fala do ponto de vista científico, né? Ó, cientificamente falando e tal. Então, ele está falando de um fato. Só que o que é a pós-verdade? O que é a escola de Frankfurt? que foi o que, que é o Gramsci? O que, que foram essas alterações no mundo ocidental? Que hoje o mundo ocidental, tudo agora é ofensa. O que, que é o woke? O que, que é a linguagem neutra? Por que, que não pode ter dia dos pais? Por que, que não pode ter dia das mães? Por que, que não pode ter competição? Eu cansei de ouvir palestra já, porque competição é um erro. Competição é um mecanismo evolutivo da natureza. Não significa que a gente não deva ser cooperativo, que a cooperação é a meta maior. Mas do mesmo jeito que a gente aprende que no início do princípio inteligente a gente tem a violência como, por exemplo, o animal vai aprendendo como princípio inteligente, ele vai para a caça. Ele não mata porque ele tem raiva. Ele mata porque tem fome. Aquilo vai se transmutar no futuro, nas vivências daquele espírito, no amor. O destino é o amor, só que no caminho são fases evolutivas. É isso que a gente aprende na doutrina. É isso. Exato. E você mesmo tinha falado, né? Dado outro exemplo aqui de não ser levar o pé da letra, né? Então isso serve para todos os lados. Exato. E nem sempre, só porque você não defende uma ideia de direita ou não defende uma ideia de esquerda, que você defende a ideia de centro, porque centro também é radical e idealista, né? Então, centro, na verdade, eu acho que é o lugar onde as pessoas mais perigosas estão. Porque, como o Jorge fala, as pessoas têm que se posicionar. E o pessoal do centro não se posiciona. Eles vão de acordo com as conveniências. Eu aprendi com a Mastermind, com o Jamil, ele falava uma coisa para nós quando a gente estava sendo treinado para treinar pessoas. Então, que é uma responsabilidade enorme. Você ser um instrutor de um treinamento, você está falando em nome de uma fundação, tem uma história de mais de 100 anos. Você não pode... você está investido de algo muito importante. Por isso, ele ensinava princípios para ser instrutor e falava, olha, quem não tem lado, não tem fundo. É uma das coisas que mais me marcou na Mastermind. Você tem que aprender a dar com pessoas que se posicionam. Porque quem não tem lado, não tem fundo. E o centrão, do ponto de vista da política, não tem lado. Eles têm interesse. Então, eu tenho muito mais medo de centro do que de esquerda ou de direita. Porque não tem posicionamento. Essas pessoas não têm fundo. Vamos colocar em dia aqui as pessoas que estão ligadinhas com a gente, para poder a gente entrar no intervalo também. A Sônia Santos entrou aqui dando um bom dia. O Iramir Marques, nosso irmão Iramir, lá de Salvador, desejando a todos um excelente programa. Cláudia Oliveira, bom dia, excelente domingo. O Carlinhos da Camel, quem será que é? A Cleide Bessa, a Irene Maria do Nascimento, né? Ela está falando aqui, né, da importância, né, para a gente refletir sobre a cidadania junto com o espiritismo. Está achando interessante o tema, né? Ela disse que seria cidadania com consciência e ética, né? No caso, Joélia Vasconcelos também. A Irene continuou. É a forma de imaginar, né? E fazer essas explanações também é importante. Que tenhamos um bom programa. Eu tenho a esperança de que as escolas façam parte da grade escolar de ensino essas coisas também. Aí tá complicado dentro das escolas isso aí também, né? O Antônio Bessa também dando um bom dia. O Vicente Teixeira, bom dia, amigos vivenciano. A Vera Parodi dando um bom dia. O Aécio César também. O Aécio, daqui a pouco ele faz uma pergunta, né, Aécio? A Rosângela Costa, o Maurício também, que está aqui, entrou aqui também. A Irene, mais uma vez, né? Dizendo sobre lamentável essas coisas que acontecem também. Aí. A Pai Bem, então, quem está aqui. Quem que é do pai? A Valéria, né? Valéria, que é do pai bem. O senhor Rodolfo Alexandrino, bom dia, família Vivenciano. Elida Silva, bom dia, amigos Vivenciano. Uma boa semana e bom programa. Ele é lá de Juiz de Fora, né? Sim. A Marli Alexandrino, dona Marli, também dando um abraço. N de Azevedo Maia, bom dia e bom programa também de Juiz de Fora. O Dinho e a Fia, lá de São Sebastião. O João Ramalho, bom dia. Antônia, nossa Antônia, paz e luz, feliz domingo. A Yolanda, bom dia, lá de Uberaba, né? Alegria para ouvir o querido Yolanda amigo tá lá em Maurício. Peirópolis. A Claudinha Ribeiro, bom dia, amigos vivencianos, abraço fraterno em todos, né? João Paulo Gonçalves, o Eduardo Solano, também o João Paulo também fui, votei e voltei e estou aqui. Bom dia, de Paulista, Pernambuco. Bom dia, João Paulo. Antônia, temos obrigação de falar mais sobre inteligência artificial. O resultado é fruto do que se deposita na net e de como a pesquisa é feita. E aí você tem as ferramentas que permitem você criar ali a fronteira também. Eu deixo essa CSI Space. A Joélia Vasconcelos fez uma pergunta aqui. O Carlinhos separa ali para fazer daqui a pouco. A Marta Gonçalves, bom dia. A Nancy Lima também, Daniel Duarte, bom dia. O Aécio já faz uma pergunta, então já tem duas perguntas. A Ieda Bastos, um grande abraço a Ieda. Antônia, cuidado com os falsos profetas. A Maura Russo, a Ieda Bastos também, cuidado com suas colocações. Não sei de quem a colocação. Não, acho que ela está falando de uma maneira geral, né? Cuidado com as nossas colocações, né, Ieda? Daniel Melo, bom dia. O Antônio Bessa, Rodrigo, exerça tolerância e razão. Não há perfeição, mas entre religiosos. Avalie o custo-benefício de cada caso. Nem nesses super palestrantes aí não há perfeição, né? Mas a gente, diferente de muitos deles, não fala pela doutrina espírita, né? Mas não tem problema. A pessoa faz o que ela quer. O livre-arbítrio de cada um. Antônio Varotto, há 40 anos trabalhamos junto com a comunidade contrários à festa do Dia dos Pais pelo número incontável de crianças que estavam nas escolas sem pai, na vida e nos documentos. Jamil Lima. E Adriana, tá falando, trabalha na comunidade que é contrária por causa disso, né? O Jamil Lima, bom dia. Andréia Carla, bom dia, excelentes reflexões. Vamos fazer um intervalo? Vamos. Eu deixo a pergunta para o Maurício responder por intervalo. A doutrina espírita é progressista, na tua visão? Depois você responde depois do... Eu acho que é. Não, então, vamos ver. Uhum. Deixar para... Pela palavra que eu conheço de progressista, ela é progressista. Agora não modifica nada. Exatamente, precisa. Estão fazendo é modificando. Rodrigo, então, você é meu amigo mesmo? Então vou deixar outra pergunta, já que o Jorge respondeu. Existem vários tipos de progressistas, né? De progressismo, da palavra, vários tipos de progressos. Se você quer me cancelar mais ainda do que eu já sou cancelado, pô. Bom, a música que nós vamos colocar, Rodrigo, deixa eu ver aqui. Acorda Brasil, com a Magali. Boa. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Esquece a desgraça, mal a lua cesgueira deste país menino, que traz um destino, implantação do amor. O cantar seresteiro vai arando o canteiro, promessa de flor. Traz o espinho no peito, mas olhar vai sem jeito, ganhando amplidão. E ao mirar o infinito, a esperança dá um grito dentro do coração. Acorda, Brasil, acorda. És corda de ligação entre Jesus que traz no destino implantação do amor. No cantar seresteiro vai arando o canteiro, promessa de flor. Traz o espinho no peito, mas olhar vai sem jeito, ganhando amplidão. E ao mirar o infinito, a esperança dá um grito dentro do coração. Tem pergunta? Tem a minha. O espiritismo é progressista. O espiritismo é progressista. E o progressismo, do ponto de vista ideológico, na minha opinião, não é progressismo. É, revolução é diferente de evolução. E desde quando a gente teve a Revolução Francesa, já está no nome Revolução, a gente viu que os frutos não foram exatamente o que o discurso pregava. Até hoje a gente tem as mazelas disso. Muitas pessoas, né, do ponto de vista ideológico, querem revolucionar e não atentam ao que, por exemplo, Humberto de Campos escreveu no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, quando fala que as forças, terríveis forças do marxismo, está escrito a palavra lá. Então, quem, eu sei que tem gente que não gosta de ler essa parte do livro, mas eu estou aqui para relembrar que está lá escrito. Que vem para destruir a tradição. Porque o ser humano, o nosso planeta, a nossa sociedade, ela é uma soma de acertos e erros e vai permanecendo a tradição, o que nos liga, que nos faz pertencer. E a gente vê, por exemplo, o pessoal querendo destruir até o conceito de família. Então não é uma evolução isso. É revolução, destrói, e aí fica o nada, fica o cada um por si, não tem certo, não tem errado. É difícil esse tipo de situação ser chamada de progressismo. É por isso que a doutrina no Livro dos Espíritos fala de progresso moral. Moral. Né? Então você tem o progresso intelectual, você tem o progresso material. Então o que a doutrina defende é a lei do progresso moral. Moral. A gente evoluir moralmente. E o progresso espiritual, porque só esse que é entendido pelos amigos espirituais. Sim. Vamos na outra, da Joélia? A Joélia Vasconcelos tem uma pergunta para você, Maurício. Qual é a sua opinião sobre a casa que se diz espírita distribuir santinhos de determinado candidato aos frequentadores que pedem orações nas instituições através de mensagens de celular? Eu acho que a gente, como cidadão, eu, indivíduo, Maurício Tomé, fiz e faço, peço voto para quem eu considero que vale a pena. Mas eu não posso, se eu sou alguém da casa espírita, usar isso em nome da casa espírita. Existe uma diferença bem grande, na minha opinião, sobre isso. Tá? Eu acho que a gente tem que tomar cuidado, porque eu estou aqui, inclusive, falando de política, de cidadania, mas a gente tem que tomar cuidado. Por exemplo, eu não falo em nome do espiritismo, eu falo em nome de mim. Eu sou Maurício, eu falo do que eu tô aprendendo como espírita, a minha luta para ser uma pessoa melhor, e eu venho aqui nesse espaço passar a minha compreensão do assunto e que cada um vai tomar o seu juízo ouvindo do lado de lá. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Agora, Distribuir santinho, eu não sei onde que isso está acontecendo, mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado com isso. Não sei se é o melhor caminho. Legal. Não, mas distribuir santinho também não significa que a pessoa tem que votar naquele... Sim, a pessoa é livre. Mas o que ela está falando aqui é dentro da casa espírita. Dentro da casa, foi isso que eu entendi. Está fazendo uma pré-eleição, você está distribuindo santinho. Se o candidato for lá na porta do centro espírita, lá fora, distribuir santinho, não tem problema nenhum, qualquer um pode ir. Agora, dentro da casa, a gente não deve fazer isso, né? É totalmente fora de ética mesmo, para você estar dentro da casa. Como não devia ter nem dentro de igreja, nem dentro do templo evangélico, lugar nenhum fazer isso. Uma coisa, outra é outra. Ali tem pessoas que são heterogêneas, também pessoas que são diferentes, cada uma tem o seu pensamento. Então, se você acha que você vai distribuir o santinho de um determinado candidato que você é a favor, um outro qualquer que está lá dentro do centro, ele tem o direito de trazer o santinho dele de outro candidato e distribuir também. E isso não é lugar. Né? Então, isso aí, no caso da Joélia aqui, eu acho que você está falando que não concorda, né, Joélia? Nós também não concordamos, não. Aí tem a pergunta do Aécio. De que maneira a noção de cidadania planetária, sugerida pelo Espiritismo, interfere na visão tradicional de nacionalismo, patriotismo e racionalismo? A gente aprende no Espiritismo que a gente é uma família só. Nós somos seres humanos, minha filha está morando nos Estados Unidos, meu filho está correndo, é atleta profissional pela Itália. Eu gosto daquela música do Titãs, eu não sou de nenhum lugar, sou de lugar nenhum. Eu sou assim mesmo. Eu sou filho de portugueses, porque meus pais vieram fugidos da guerra em Portugal, da miséria, e vieram para o Brasil. Eu posso muito bem voltar para Portugal hoje. E daí? Então, a questão é, aonde eu estiver, eu estar seguindo os princípios espirituais, que a doutrina espírita serve para você viver em qualquer lugar do mundo. Ou, se você quiser morar em Marte, daqui a pouco vai poder morar em Marte, segundo o Elon Musk, não importa. São leis universais, né? A gente acho que o Espiritismo, mais do que a ONU, porque a ONU não está conseguindo fazer isso, traz o sentido que somos todos irmãos. Que é o que Jesus nos ensina, somos todos irmãos. Então, por esse ponto de vista, caem essas barreiras nacionalistas, o patriotismo. O mundo precisa ser um lugar mais seguro. E hoje a gente está vendo, no século XXI, ainda explodindo bomba na cabeça dos outros, né? Duro. O Eduardo Martins aqui está fazendo uma pergunta bem pessoal mesmo, né? Bem para você mesmo. Como é que alguém pode chamar o presidente da Casa Espírita de amigo, amigão? Você chamou um presidente da Casa que você frequenta de amigão e amigo, porque ele é de um partido que você não gosta. Escrevendo na própria rede social ofensas às pessoas de esquerda, além, em especial, a petista. Demagogia e hipocrisia? Pois é, o Eduardo. Olha, estou aqui... lendo essa sua opinião, está exposta aqui para todo o público, não só para o dia de hoje, mas para a eternidade, que vai ficar no YouTube. Então, não tem hipocrisia, porque eu não falo que eu sou perfeito, e eu acho que você foi até bonzinho, cara. Eu sou pior do que você escreveu nas redes sociais. Eu sou pior. Você foi amiguinho meu aí, hoje. Porque eu descasco na rede social há muitos anos. Descasco. Só que lá não estou falando de espiritismo, lá eu estou falando de convicção política. Aí você falou, cara, que Bolsonaro apoiava a pena de morte. Mostra para mim. Outra, eu não sou bolsonarista, eu sou conservador. Eu vou votar em quem estiver na posição de conservador, seja quem for naquele momento. Esse negócio de rótulo que você faz é o que eu recebo todos os dias nas casas espíritas, que tem filiados da POSP ou filiados da Petrobras, funcionários da Petrobras, que não deixam ser palestrante mais nas casas espíritas. Essa é a hipocrisia, demagogia de quem é de esquerda e me proíbe de exercer, por caridade, um espaço para esse irmão falho que eu sou? Hein, Eduardo? Fala aí para mim, você deve ser um dos caras que de repente está lá conversando. Eu já fui proibido, e sou proibido de ir em várias casas por causa disso. E lá nessas casas, o pessoal ensina, não ensina espiritismo. Eu já tive em casa com uma mocidade espírita, o pessoal usando camisa do Che Guevara. E aí eu fui falar que o Che Guevara não tinha nada a ver com Jesus e me puseram para fora. O Rodrigo estava presente nesse dia. É. O Rodrigo estava presente nesse dia que eu estava dando a palestra. Aí tinham militantes do PCdoB na sala. E eu fui usar um exemplo de ícones que o pessoal fala de que são pessoas boas. É um cara que pregou o assassinato de gays, por exemplo. É, eu ajudei a chutar a bunda do Maurício para fora do centro. Dia, cara, não, acabou minha aula nesse dia, tô brincando. Rui. Eu peguei e fui falar, olha, a gente ao invés de ficar seguindo Jesus, o pessoal está trazendo o Che Guevara para dentro do centro espírita. Mocidade. Por que meus filhos não estudaram em mocidade espírita, Eduardo? Adivinha por que eu não deixei meus filhos... E hoje a minha filha está firme no espiritismo. Entendeu? E eu ensinava ela em casa. Olha, não pode misturar uma coisa com a outra. Entendeu? E olha, talvez você não saiba, o meu amigo, mas se você começar a ler as mensagens do Dr. Inácio Ferreira, semanalmente estão arrebentando com o esquerdismo no Brasil. Estão arrebentando, como Humberto também. De Campos, como Edgar Armon. O pessoal aqui em São José, quase 40 casas espíritas da Aliança Espírita Evangélica, que não leem o livro O Espiritismo e a Próxima Renovação. Um terço do livro de Edgar Armon discorre sobre socialismo e espiritismo. Uhum. Vai lá ler o que ele escreveu e essas casas todas que me proíbem de ser palestrante, vai lá ler. E vê, compara o que o Espiritismo fala com o que esses caras estão falando, Maurício, e vê se tem cabimento. E eu faço aqui uma meia-culpa com o Edgar Armon, porque quando eu estava fazendo o curso de Aprendiz do Evangelho lá atrás, que eu peguei esses livros para ler, eu achava assim, mas isso já passou. Quando ele falava no Apocalipse, naquele livro dele, Apocalipse, no final do livro, ele fala para a gente tomar o maior cuidado, olha, toma cuidado, porque vocês estão pensando que não é, que é brincadeira, vocês estão pensando isso, eu falo, ele está voando, isso aqui não vai existir mais, olha aí. E olha, o Eduardo, eu não vou dar o nome aqui, que eu acho que é ruim, mas assim, o Genk, o Grupo Espírita Nossa Casa, é uma das melhores casas que eu frequentei na minha vida. E lá é um esforço tremendo para as pessoas diferentes conviverem. Eu não vejo o que eu vi em outras casas, que a pessoa dá problema de convívio e a pessoa é expulsa. A pessoa é convidada a sair. Lá é um esforço tremendo para incluir os diferentes. E você vê, eles aceitam a mim. Olha que coisa boa. Eles me dão oportunidade. Talvez você não ia dar oportunidade para mim, você ia me expulsar de uma casa espírita, Eduardo. É isso, cara. A gente precisa se tolerar, Eduardo. Agora, eu não gosto mesmo, você tem razão. E eu não estou vendendo aqui, eu não sou hipócrita. Todo mundo pode falar o que quiser. Eu sou um capeta na rede social. É isso mesmo. É isso, esse sou eu. Contraditório, falho. É o Maurício Tomé. Prazer em conhecer. É a oposição, né? A gente vê a situação hoje. Antes, quando não era situação, quando era oposição, né? Sendo oposição. Né? Agora, ela não permite os outros ser oposição, né? Só a situação hoje, querem que os outros fiquem calados, né? Mas quando eles eram oposição, né? Eles botavam a boca no trambolho, ficavam lá em cima, falavam das queimas. Aí, cadê os artistas agora falando das queimadas na Amazônia? Onde estão os artistas agora? Eu prefiro... Agora? Olha, o presidente do Chile, ele é de esquerda. De esquerda. Esse presidente do Chile, eu tirei o chapéu esses dias para ele. Por quê? Porque ele mostrou que ele tem princípios de esquerda, sim, mas são humanitários de verdade. Quando ele falou da Venezuela. E aí eu que sou um cara que mete o pau na esquerda, fui lá na minha rede social e fiz um elogio e coloquei um esquerdista com honestidade intelectual. Aí uns amigos meus esquerdistas, que eu sei que são meus amigos, continuam na minha rede, mandaram mensagem no privado me dando parabéns. Por quê? Porque eu elogiei um cara de esquerda. Aí, por exemplo, a Yolanda Garzon, que está aí. A Yolanda, minha amigona, ela pensa diferente de mim, mas nunca deixou de ser minha amiga por causa disso. Está indo hoje que deu bom dia aí logo cedo. Cara, é gente assim, cara, que vale a pena. E não precisa, não, a gente não precisa se tratar dessa forma. Agora, eu me excedo, muitas vezes me excedi, e ainda me excedo. É a minha falha. Agora, se você quis me deixar constrangido, você me deu a oportunidade de realmente mostrar se eu sou ou não demagogo. É isso, cara. Eu não me vendo de santinho. Eu sempre falo isso nas minhas palestras. Quem assistiu minha palestra em algum lugar sabe que eu falo isso. E tem gente que dá risada comigo. Depois que termina a palestra, os tapinhas nas costas, são as melhores frases que vêm, né? Do pessoal que me conhece de verdade e sabe, cara, da boa vontade. Porque uma coisa, Eduardo, eu espero que seja a mesma coisa para você. Que a gente fale e às vezes a gente possa errar, mas que seja na boa vontade, não na maldade. A maldade mesmo, fazer algo na maldade, isso que é o problema. Porque o maior problema moral não é você errar sem saber. É você errar sabendo. É isso. Então, a gente precisa estudar a doutrina, e eu venho aqui, do ponto de vista conservador, sim, falar da doutrina, porque o que eu leio na doutrina fala que a gente é o sal da terra. Jesus fala que nós somos o sal da terra. Quando Humberto de Campos fala lá no Brasil Coração do Mundo, fala realmente da questão desse momento que a gente vive no Brasil e na humanidade em geral, que é destruir os valores judaico-cristãos, que são valores da família, são valores, por exemplo, o que a gente estava falando aqui no intervalo, da propriedade privada. No Livro dos Espíritos é perguntado se é certo ou não a propriedade privada, e é colocado, desde que obtida de forma honesta, é sim. E correntes ideológicas dizem que não. Ser rico não significa ser mal. Ser pobre não significa ser bom. O bom ou o mal está no espírito, não está em posse, não está na questão material. As pessoas confundem muito essas coisas. Então, assim, a gente tem que procurar entender que se a gente é reencarnacionista, o Jorge estava falando comigo aqui no intervalo, existe os espíritas antirracistas. É contraditório e são de esquerda, né? Eles escrevem lá na revista Carta Capital, os espíritos de esquerda. E eles escrevem lá, Jorge. E tem sentido, cara, espírita ser racista, se a gente acredita em reencarnação? Você falou que, pô, é um absurdo, mas isso é colocado no meio. A gente está lendo isso na imprensa. Os caras têm um site com mais de 20 mil seguidores no ex-Twitter, né? Agora não sei como é que fica. É a mesma turma que defende o aborto. Esses caras defendem o aborto e falam que são espíritas. Então, assim, eu não sei o que mais está certo e errado. É a sociedade do pós-modernismo, né? Eu, como diz o Rodrigo, a gente tem que pegar para estudar mesmo a inteligência artificial, a gente tem que colocar em locais herméticos, né, as informações para comparar e não deixar essa poluição toda tomar conta do nosso espaço de estudo, porque eu de verdade, eu não é que eu queira convencer todos os esquerdistas que não é para ser esquerdista, mas a gente convida. Se você acredita no espiritismo, o espiritismo prega contra o aborto, você vai votar em alguém que defende o aborto ou está no partido que defende o aborto? Isso para mim que é a cidadania. Eu não vou votar em nenhum partido. E a pessoa pode ser espírita e tem aqui em São José um candidato espírita num partido desses. Que eu não vou votar nele, por quê? Porque ele está no partido que defende aborto. Eu não vou votar. E a sua camisa aí? Minha camisa é sobre liberdade de expressão. Mas não dá para ver. Agora. Ela está toda arriscada porque a liberdade de expressão acabou. Então só aparece liberdade de expressão, ainda temos? Aí, temos. Aí censuraram todo o resto. O espiritismo antes da aqui em São José, antes da rede social, já cancela. Então, vamos, não é uma novidade cancelamento. Vamos continuar nas perguntas aqui, senão a gente não consegue. Tem a pergunta do não, do Aécio não, ainda tem do Jamil aqui, ó, Jamil Lima. Se todas as mensagens vêm dos espíritos, todas deverão ser estudadas e colocadas em práticas de acordo com o livre-arbítrio de cada um, certo ou errado? Boa pergunta. A gente no ESD tem uma aula que é justamente para relembrar o tempo de Kardec, quando Kardec recebia um monte de mensagem na Sociedade Espírita Parisiense, e ele depois ficava preocupado em analisar palavra por palavra para ver se, entre 100 acertos, se tiver um erro, ele desclassificava aquele texto. E isso continua valendo até hoje. Então, assim, não é porque o espírito é espírito que é bom. O médium tem que aprender sobre isso, porque ele tem que administrar a mensagem, não é isso, seu Rui? Quando a gente está no curso de médiums, você vai ter os espíritos que não são espíritos sérios, pode ser um zobeteiro, pode ser um espírito, né, que vai dar uma mensagem. Essa mensagem pode estar com várias frases maravilhosas e vai ter uma distorção no meio delas, como o Maurício, por exemplo. Maurício, espírito encarnado, falando bobagem aqui muitas vezes. Mas o Maurício, tem um problema muito, muito importante que as pessoas precisam entender, porque à medida que o médium vai estudando, ele vai sabendo se aquela mensagem é verdadeira ou é fake news aí no caso. E a gente observa que nós sentimos, a gente que dirige, trabalha, aquela coisa toda, você percebe quando as vibrações dessas mensagens influem no nosso corpo, no nosso físico, a gente sente a vibração. Fala, isso aqui é bobagem. E quantas vezes nós somos obrigados a dizer para o espírito, falar, olha, tudo isso que você está dizendo não é verdade. E acabou. Quer dizer, não vamos ficar discutindo com o espírito também, né? E nem discutindo com o médium que trouxe a mensagem. Simplesmente fala, nós, à medida que nós vamos estudando, nós sabemos, nós vamos aprendendo a saber o que é certo e o que é errado. Porque a gente vê que muitos espíritas que não estudam nada. E está sempre contradizendo, está sempre brigando, está sempre criando atrito. Eu já vi várias pessoas que estão na doutrina espírita, falam uma série de coisas e falam, peraí, aonde você achou isso daí? Ele não sabe dizer aonde foi que ele achou essas perguntas, essas respostas, porque não estuda. Eu, por exemplo, aqui, para fazer a minha explanação hoje, eu peguei algumas questões que estão no livro 3 do Livro dos Espíritos. O senhor está com ele aberto aqui do meu lado, que são, tem a lei de sociedade e a lei do progresso. Sim. Para a gente poder, se alguém faz uma pergunta aí aqui no chat, para a gente poder dar a referência. Está aqui em tal lugar. A 794 está aqui. Poderia a sociedade reger-se unicamente pelas leis naturais, sem o concurso das leis humanas? Poderia, desde que todo mundo tivesse evolução. Sim. E soubesse o que é certo e o que é errado, a gente, pelas leis naturais, conseguiria se basear. Mas o planeta não é um planeta de espíritos evoluídos. É necessário que hajam leis terrenas de acordo com a época que a gente vive. Elas vão evoluindo ao longo do tempo conforme a lei, a nossa evolução moral vai evoluindo, para chegar num tempo em que não vai precisar mais de lei escrita, porque ela está escrita na nossa consciência e a gente não deturpa mais isso. Isso aí tem que chegar lá em cima mesmo. É assim, a gente tem que lembrar que às vezes a gente fica tão feliz porque nós estamos passando por um planeta de provas e expiação para regeneração. E, na realidade, um planeta de regeneração, ele ainda é um planeta que está em transição. E onde você só muda um pouco. O bem passa o mal, né? O bem passa o mal. Então, nós vamos ter pessoas melhores do que pessoas más. E quando a gente passar para a próxima etapa, que é planetas felizes, o bem vai superar o mal em muito, né? Só quando a gente for para planetas divinos, que é lá onde Jesus mora, que o bem reina plenamente. Então, falta muito. Quando a gente estiver no planeta feliz, ainda vai ter maldade ali ainda. Então, a gente nessa necessidade que a gente tem de conseguir chegar nesse nível, a gente tem que tomar muito cuidado para poder influir através dos nossos representantes, para que as leis que eles vão votar vão se aproximando com o que a gente lê no Livro dos Espíritos, por exemplo. Então, eu vou dar um exemplo prático aí. A gente teve recentemente no Brasil a regulamentação dos jogos. O nosso senador Eduardo Girão, o tempo todo nas redes sociais dele falando, não vamos deixar, vamos lá, vamos mobilizar, entre em contato com o seu representante para que isso não seja aprovado. E, infelizmente, o que foi que aconteceu? Foi aprovado. Aí o brasileiro médio, com pouco acesso, que recebe bolsa e tal, pegou esse dinheiro e jogou onde? O dinheiro. jogou em jogos. O que que acontece? Agora vira um estrago que está dando na economia. Aquilo que o nosso representante, Eduardo Girão, falou antes que isso fosse uma realidade. Aí, por consequência, mostrando o dano que deu para a sociedade, é um dano moral. Então, o que que aconteceu? Agora eles estão correndo para voltar atrás. Isso aconteceu nos Estados Unidos com a liberação das drogas nos estados do leste. Oregon, Califórnia, Washington, são estados que estão voltando atrás. A Califórnia ainda não, mas Oregon já voltou atrás. Então voltou a proibir as drogas, por quê? Porque o prejuízo social foi terrível. Então a gente já tem experiências práticas. Sim. Na economia, por exemplo, a economia planificada, a linha keynesiana, em que você aumenta os gastos através do governo, no médio prazo a economia não aguenta, precisa de austeridade fiscal. Um país tem que ser administrado como é uma casa. Você não pode gastar mais do que ganha. Se você gera endividamento, você está postergando o problema para as futuras gerações. O Brasil, por exemplo, hoje, por erros de decisão política, acabou a aposentadoria para a minha geração. A geração atual ainda está aposentada, está recebendo o benefício. A minha geração, eu estou com 51. Quando eu chegar na aposentadoria, possivelmente a Previdência vai quebrar. Por quê? Porque os caras não quiseram seguir uma lei econômica. Foram gastando dinheiro que não era deles, contando que vai entrar mais dinheiro, esse dinheiro não vai entrar, vai quebrar a Previdência. Então, o futuro é que não vai haver aposentadoria. Então, assim, a gente precisa ter pessoas, seu Rui, Jorge, Carlinhos, Rodrigo, todo mundo. Tião, todo mundo está ouvindo. A gente precisa realmente pensar nos representantes para que eles pensem, pelo menos é assim que eu entendo, como cidadão, fala assim, puxa, eu não quero que o Brasil seja um país com as mãos sujas do sangue do aborto. E a gente viu ontem um candidato lá na cidade de São Paulo, cuja carreata estava com o pessoal defendendo o aborto. Legal. Sabe? Não é que isso vai impedir que pessoas abortem. O melhor, que é o papel das casas espíritas, dos preletores, é a gente ficar todo dia falando o que eu estou falando aqui, todo mundo espírita fala, que é conscientizar as pessoas de que o aborto é um problema espiritual. Não é só um problema material. Isso tem consequências espirituais. E levar consciência para as pessoas. O local mais importante para a gente fazer política é na casa espírita, na minha opinião. Não na política em si, mas mantendo esse conteúdo, essa mensagem em que a gente combata o crime, que a gente combata a impunidade, que a gente realmente enalteça a evolução moral do ser humano, e que os representantes que a gente tem vão lá em Brasília ou lá em São Paulo, se forem deputados estaduais ou vereadores aqui na nossa cidade, o prefeito, que eles tenham essa consciência moral. Porque ser um representante é muito difícil. O nível de interesse, né? A corrupção, as vantagens que o poder dá são testes morais pesados, difíceis, são muito difíceis de enfrentar, e quem consegue fazer uma vida pública e manter as virtudes dentro da sua pequenez, né? Que todos nós temos limitações morais, mas se a gente tiver essa boa vontade dentro da nossa capacidade de conseguir defender esses valores e ajudar a sociedade a ser mais fraterna, porque o que eu estou vendo nesse tempo que a gente está vivendo desse pós-modernismo, é um pouco de barbárie, sabe? Eu olho para isso tudo como um desafio do momento de transição planetária que a gente está enfrentando. Não poderia ser de outra forma. Para a gente chegar num outro nível, com a reencarnação dos espíritos, como o Jorge está sempre lembrando, que esvaziou o umbral e veio um monte de espírito para cá, a gente tem que se segurar no evangelho, é turbulento, tá difícil, mas é essa persistência que a gente tem que ter para ajudar o planeta a terminar de fazer essa passagem, essa transição e chegar num momento mais feliz. Porque com certeza, quem é motivo dessa perdição que a gente está vendo do ponto de vista moral na sociedade, não vai continuar no planeta Terra. Não é possível. Está tendo oportunidade, alguns vão aproveitar, mas a gente vê que uma boa parte realmente não está aproveitando. As músicas tão terríveis. Não sei, ô Jorge. Eu não sei, cara. A gente que gosta de música, eu sei que você gosta, eu gosto. Música é uma coisa que, quando você sente a música, até arrepia a gente, a vibração da música. Quantas letras maravilhosas que a gente tem no Brasil, na música popular brasileira. Aí você vai ver, cara, algumas músicas ultimamente são só ritmos tribais, letras terríveis. Cara, tem música que faz parte da nossa história, às vezes de um casal, aquela letra que te chama de um momento importante na tua vida. Isso tudo a gente está perdendo ultimamente. É isso que a gente tem que ter em mente, que quando a gente quer influir na sociedade, se eu for gravar alguma música hoje, eu vou gravar algo nesse sentido aí que o pessoal está fazendo, eu não faria. É melhor não fazer, né? É melhor fazer. Ficar quieto, né? Então, assim, a gente tem que ter responsabilidade em influir, ser cidadão e procurar ter os representantes que vão defender a vida e que vão promover uma melhoria. Eu quero lembrar, por último, antes de terminar aqui, vocês fizeram um programa, o programa 486. Vocês fizeram esse programa já tem um tempo. Vocês não tiveram convidados, vocês foram os convidados. O tema foi Grandes Políticos Espíritas. Uhum. Eu fui estudar esse programa para hoje. Vocês divulgaram lá políticos espíritas, o site que tinha lá os candidatos para saber. Está desatualizado, o pessoal precisa atualizar. Tem mais candidatos que talvez não saibam dessa iniciativa. E que para fazer parte do site tem que mandar o currículo, tem que comprovar que tem custo. O Petit é um dos que está lá. Uhum. Então, assim, nós temos que ter esses tipos de iniciativa e a gente se reconhecer. Tatu cheira tatu, não é isso? Uhum. Que a gente aprende na vida? Tatu cheira tatu. Você tem que saber onde estão os seus iguais. E é legal que você ter lembrado desse programa. Desculpa, Jorge. O Ari comentou naquele programa, eu entrei aqui no site do Vivência, no 486, e ele fala do André Luiz. André Luiz que nos ensina que o verdadeiro cristão é aquele que desce a furna do mal e socorre-lhe as vítimas sem se deixar contaminar. Né? E tem tudo a ver com isso que você comentou do que a gente está vivendo hoje, né? A gente está vivendo aqui num umbral, né? E tudo que está à nossa volta reflete a condição do planeta Terra, né? E a gente andar e buscar, né? Apoiar e ajudar os outros a elevar moralmente e espiritualmente. Né? Mas, o Maurício, eu, por exemplo, dei aula 19 anos para marmanjo, para homem. Eu sempre entrava no assunto político, mas eu nunca fui defensor de nenhuma condição, nem de socialismo, nem falava a política é isso daí. Vocês é que devem decidir o que vocês devem sentir. Não tinha nenhuma tendência política, porque justamente o professor não tem esse direito de ficar influenciando o aluno a ser da direita, da esquerda, do centro. Quer dizer, ele tem o direito de ensinar a verdade, né? É uma pergunta do Piero, que eu gostaria de responder depois aqui. O Piero tá participando. Vamos, pessoal, vamos acelerar, porque senão hoje é dia da gente sair aqui correndo para votar também, né? Então vamos tentar. O Bessa colocou aqui, progressismo versus evolucionismo. Progresso seria material, evolução é espiritual e biológica. Creio sermos evolucionistas. Essa é a colocação do Bessa. O Luciano Garcia colocou aqui, sempre fui umbanda, Eu não sei porque que ele fez essa colocação. Nós também somos, viu? Viu, Lúcio? Nós também somos Umbanda também. Inclusive a tenda de Umbanda. No próximo domingo nós teremos aqui um programa. É. O Walter e a Sandra falando de Umbanda. Exatamente. Nós, no dia 15 de novembro, nós temos o dia Nacional da Umbanda. É. Mas é a semana que vem, né? Que ele estará aqui conosco. Então, ele está aqui conosco. É, dia 13. Né? É, então, o Luciano fez mais umas colocações, Luciano, mas não deu para entender o que você colocou aqui. Desculpa aí, tá bom? Você fez duas colocações, mas não deu para formar o que era. Se você quiser colocar de novo, mas tá tudo bem. O Bessa falou: lembramos que não há perfeição entre os humanos. Ainda precisamos filtrar, avaliar, reter o bom e os menos piores. É isso mesmo. Isso é legal quando a gente fala os menos piores, né? É isso, Antônio Bessa. Antônio colocou. Aí o Aécio tem a segunda pergunta. Aí que a gente queria dar uma acelerada nas perguntas, Maurício. Num país que se diz democrático, o que dizer da live, da livre espontânea pressão em todos os brasileiros irem a urnas escolher os políticos que muitos já estão escolhidos? Isso é perigoso, né? O Aécio está falando. É, eu acho que primeiro é a obrigatoriedade do voto, né? Uhum. Acho que é isso que ele quer saber. Né? Não, ele está falando também, que nós estamos votando depois... em gente que já está escolhido. Eu, por exemplo, eu já decidi na minha vida que eu não vou votar mais para presidente. Então a gente não tem direito de escolha de ir votar ou não. Assim, a gente não tem. Não é democrático isso. Eu não posso. O Aécio, eu entrei na política, eu fui um dos voluntários 30 para formar o Partido Novo, quando ele não era partido. Fui coletor de assinaturas durante 2 anos na cidade de São José. Depois de 3 meses que o partido foi instituído, o partido, eu me desfilei. Uhum. Eu me decepcionei e eu não entrei no partido para ser candidato, eu entrei para ser suporte. Porque no Partido Novo tinha uma diferenciação entre você ser um candidato e você ser uma pessoa de sustentação dentro da organização partidária. Eu não suportei. E uma das coisas que me chamou muito a atenção é aqueles que vão chegar a ser candidatos. Como que é o bastidor nos partidos políticos para a pessoa poder ser candidato? Se você pesquisar, dá uma desanimada boa. Por isso que quem consegue furar essa bolha já é um vencedor. Porque pessoas boas furarem essa bolha, tem. Tem pessoa boa. A gente vê que tem, a gente reconhece alguns, mas muitos não conseguem chegar porque essa bolha é difícil de furar. Então, não sei se todo mundo que está ouvindo esse programa sabe como é que é essa vida partidária interna, mas é muito difícil. É, sobre a obrigatoriedade, por livre-arbítrio, né, que a gente defende, eu creio que deva ser. Como o serviço obrigatório, que eu acho... O militar. O serviço militar também eu não entendo por que tem que ser obrigatório. Uhum. Talvez em algum momento da história tenha sido importante. Muitos países não adotam mais o serviço militar obrigatório, como também não adotam o voto. Por isso, aí os políticos têm que brigar muito mais pelo voto. Eu creio que isso seja melhor. Olha, para o cara realmente sair de casa para ir votar, porque tem que ser importante, tem que valer a pena. E hoje em dia, Maurício, você falou até do serviço militar. Eu fui da aeronáutica há muitos anos, né? E aí calculo que uns 15 anos para cá não devia ser mais obrigatório, devia ser concurso. Porque o tanto de garoto que quer servir, porque ganha lá mais do que um salário mínimo. E ninguém tem emprego. Então tá cheio de garoto louco para servir, né, Calim? E aí devia dar chance para esses que querem servir mesmo. E às vezes o garoto fica um ano pendurado, querendo ser dispensado, fica um ano para esperar ser dispensado, porque tem que concorrer, tem que ir todas aquelas etapas, tal, tal, tal. Pô, se o cara não quer servir, já tinha chegado de cara e falou, não quer, nem vou lá. Então são coisas assim. Agora, tá na pauta de novo aí para não votar, para a gente ter a votação ser opcional, né? Tá indo aí. Mas o serviço militar também acha a mesma coisa. Meu neto, o Vitor, começou a trabalhar com 16 anos de idade. Aí chega na hora de se alistar, aí se alista, vai se alistar no tiro de guerra. Do tiro de guerra, o tiro de guerra manda ele lá pro exército de Caçapava. E ele trabalhando. Quer dizer, aí nós ficamos numa correria danada para ver, será que vai servir? Aí tem que largar o emprego para ir servir. Olha que interessante. Meu filho, que é atleta profissional, acabou de sexta-feira, foi lá no tiro de guerra, na primeira apresentação. Ele tá nesse dilema. Ele é skatista profissional, mas o cara falou assim, mas isso é profissão? Você ganha dinheiro com isso? Meu filho ganha dinheiro com isso. Mas aí o cara colocou apto. Que ele pediu já, ó, coloca aí, cara, que eu não vou fazer tal. Meteu apto lá. Vai ser chamado para aeronáutica ou para o exército. O exército é lá em Caçapava. Lá em Israel, por exemplo, Israel é obrigatório, né? Todo mundo tem que ir uma vez por mês lá, independente se é chamado ou não. Só que eles esperam, se o cara tá estudando, espera ele terminar o estudo dele, espera para ver o que ele tá estudando, para ver o que pode agregar no exército, em inteligência, e depois chama. Legal. Ó, lá tem que ser mesmo obrigatório, porque o Israel, ele é rodeado de 370 milhões de islâmicos. E terroristas. E ele tem que botar um exército. Inclusive, dizem que Israel tem o maior exército do mundo, porque todo mundo lá, criança, homem, adulto, mulher... É igual na Suíça. Na Suíça, todos têm armas. Todo mundo, 100%. E aí fala, é um país neutro. Mas 100% deles são treinados com armas. Então é um país que exige também. Israel também, a gente tem que ver o seguinte, depois da Segunda Guerra Mundial, né? Depois da Segunda Guerra, eles resolveram pensar desse jeito mesmo, né? Porque antigamente eles baixavam a cabeça e acontecesse o que acontecesse com eles, tava tudo bem. Continuar então mudou. O Forcato, abraços aos amigos do programa. Muito boa mesmo todas as colocações do Maurício hoje. Inclusive, chamando a atenção para o estudo e pesquisa para estarmos bastante conscientes das nossas convicções. O Piero aqui deu um bom dia, disse que tem uma pergunta dele. A Yolanda, o Piero está no WhatsApp, né? A pergunta? Não, tá aqui. Peraí, mas deixa eu falar aqui da Yolanda. Yolanda Gazon, Maurício, admiro você e te respeito por sua história por sua história de sua vida, sua honestidade e seu amor a Jesus. Aí, antes do Aécio, que tem mais uma pergunta, faz a pergunta, Yolanda, do Pedro. A gente já teve conversas super legais sobre o assunto de hoje e a gente tem esse carinho, entende? É isso. Isso que a gente tem que encontrar. Mesmo nas diferenças. É claro. De pensamento, ou seja... É diferente, né? E a gente continua unido. Mesmo ela morando em Uberaba. Pronto. É que nem eu e o Piero. Vamos lá para... Essa é a famosa... assunto que a doutrina espírita fala sobre alteridade, que é saber respeitar a opinião dos outros. É isso. Aqui, só para pular aqui, só para dizer que a Irene Maria do Nascimento entrou e falou: eu voto no Maurício Tomé para presidente do nosso não Brasil Varonil nas próximas eleições. Luz para brilhar em nossas mentes e corações, brasileiro por falta de interpretação de texto. Então, vamos lá. Aí vem o Piero. O Piero, ele pergunta: qual a relação do socialismo e espiritismo segundo o livro de Leon Denis? Então, ele deve estar referindo ao livro Socialismo e Espiritismo, Leon Denis. O Piero, eu tenho na minha casa esse livro. Tenho livros da Igreja Católica que falam contra o espiritismo. Tenho livros na minha casa de pastores evangélicos contra o espiritismo. Eu tenho por hábito ler a visão contrária. Tenho por hábito. E aprendi muito através desse hábito. Então, assim, eu tenho livros do Padre Quevedo. Cara, eu precisava fazer isso. Precisava ler. Eu ver o outro lado, ver a outra opinião. Quando a gente lê Leon Denis, o Leon Denis, inclusive, ele representou o Brasil em Congresso Espírita, né? E ele tinha assim, uma atuação na vida dele, civil, sem o espiritismo, de ajudar os pobres, mesmo ele sendo um cara de origem muito humilde, que passou dificuldade na vida, o Leon Denis. Então, assim, quando ele escreveu esse livro, na época que ele escreveu esse livro, o socialismo não é o socialismo de hoje, primeira coisa. Então, não dá nem para comparar o socialismo do século XX, muito menos o do século XXI. Outra coisa, o socialismo do ponto de vista espírita, uma vez eu estava conversando com o Jorge falando que o nosso lar é uma espécie de socialismo espiritual, e ele tem razão, mas veja só, o socialismo aqui, hoje o Dr. Ives Ganda Martins colocou um texto, não sei se você conhece esse homem brilhante da história brasileira, um homem que atuou ativamente ajudando os constituintes a formular a Constituição de 88. Um homem que hoje está a voz apagada. Ele tá falando todos os erros que o Supremo Tribunal está cometendo contra a Constituição que eles deveriam defender. Ele que viveu e fala. Quando esse artigo foi criado, o pensamento do legislador naquela época era tal, ele é a memória viva da Constituição de 88. Ele escreveu assim hoje. Temos, portanto, que votar bem na eleição entre as concorrentes de governos mais impositivos, que entendem que cabe ao poder ensinar o povo de como se deve pensar, ou aquelas mais liberais em que o povo deve ensinar os governos como devem governar. E eu entendo que o socialismo materialista que a gente vive no mundo é desses, do tipo do poder que quer ensinar o povo como deve pensar. Eu acho que não foi isso que Leon Denis quis dizer quando ele falou sobre o socialismo, porque o socialismo que o Leon Denis pregou é um socialismo espiritual. É totalmente diferente desse socialismo que eu enxergo no mundo, nos partidos socialistas que a gente vê no Brasil. Não dá para comparar, esquece, não existe. Não existe. E o interessante, Maurício, porque eu peguei o livro Socialismo e Espiritismo e coloquei dentro da ferramenta aqui da inteligência artificial que eu comentei no início do programa. E perguntei para o livro, que você pergunta só dentro daquele livro, né? O que é socialismo para esse livro? E ele respondeu, a inteligência artificial. Falou assim sobre a visão pejorativa. E aí está na página 138. Não se deve tomar a palavra socialismo num sentido pejorativo. Para muitos de vossos contemporâneos, esta palavra é sinônimo de anarquismo, de bolchevanismo, de comunismo. Não é este o caso. Ponto. Perfeito. Remontando na história das religiões, a unificação social através da elevação do pensamento pode ser encontrada, mas os tribunais, os doutrinários não eram subservientes e numa casta religiosa é por isso que se desnutrou o significado de suas palavras. Ou seja, e ele põe exatamente o que você falou. Também nesse, eu falei até a página, tá na 139, 138, que vocês quiserem confirmar, que o socialismo ele só vai ser evoluído se tiver junto o espiritismo. Sem o espiritismo, o socialismo nunca vai funcionar. Eu fiz programa aqui para falar de liberdade, aí, não foi? A Revolução Francesa, Kardec, num texto que está lá em Obras Póstumas, mostrou a falha que foi a Revolução Francesa. Por quê? Porque defenderam igualdade, liberdade, mas a fraternidade ficou para trás. A fraternidade é a argamassa disso tudo. Então eles defendem uma igualdade, só que materialista. O socialismo que a gente tem hoje no mundo, ele é materialista, ele não é espiritual. Uhum. Então ele vai para esse lado. E a liberdade no socialismo hoje é essa. Só o socialismo é o bonzinho, cancela todo mundo que pensa diferente. É isso que eu vejo na prática. O Brasil hoje é um país socialista. E o que, que acontece? Hoje a gente não tem liberdade. É simples. Esse socialismo eu não quero. Agora, o socialismo do nosso lar, que o Jorge... Primeira vez que você falou isso para mim, Jorge, eu fui para casa pensando, cara. Te juro por Deus. Tô colocando aqui esse bastidor de um dia que a gente tava lá no café. Você virou para mim e falou assim, mas o nosso lar é um socialismo, só que lá é um socialismo. Não é democrático, não lá, é democracia. Lá. E não é uma lá tem ordem, quer dizer... Não é democracia. A ordem pressupõe hierarquia, só que é uma hierarquia moral. Hoje, cara, a gente é governado pelos imorais. São imorais, cara. Então, o que, que é o cidadão espírita para votar? O que é a minha proposta hoje do programa? É a gente buscar quem vai nos representar do ponto de vista moral para ajudar a influenciar nas leis. Porque os imorais já estão lá desde o começo. Essa que é a verdade hoje na política. Então, o Leon Denis, eu tenho certeza, cara, o Leon Denis foi um espírito muito iluminado. Ele foi muito sensível aos mais necessitados. E quando ele fala no socialismo, ele fala no socialismo que transcende o materialismo. E o socialismo atual, ele é completamente materialista. Não dá. Rodrigo, faz um corte dessa questão, essa agora, tá bom? Vale a pena. Depois, né? Você publica. É, a gente agradece o Piero pela pergunta. Isso. Legal. Vai aqui o José Carlos Oliveira. Né? Bom dia, irmãos. A Sueli Castelo Branco, bom dia. É, a Irene, que eu tinha falado, a Yolanda, excelente comentário que o Rui fez. O Luciano está colocando aqui também, fazendo as colocações, que é luz, leis nunca mudam, só Xangô dos raios. Depois explica pra gente. Né? planetas, etc., acredito sim. Né? Tá difícil aí. Não estou entendendo muito, Luciano. Desculpa, viu? Desculpa a nossa ignorância. Aí pula a pergunta do Piero, a pergunta, a Irene tem uma pergunta aí também. Uhum. Quer fazer, Carlinhos? Como é que a gente faz para reivindicar política na grade escolar desde o maternal? Precisamos saber o que é política. E outra coisa, Maurício, a gente tinha lá na minha época, né? Na nossa. Organização Social e Política do Brasil. Cadê ela? Ah, isso aí era coisa de... Eles vão falar que é coisa de bolsominion. Uhum. Quer dizer, SPB, Bolsonaro, né? Leva a culpa de tudo, uhum, hoje, né? Olha, gente, eu não sou bolsonarista. Quero deixar claro que já teve aí o Eduardo falando que eu era bolsonarista. O Bolsonaro só representou uma parte das ideias que eu acredito, não todas. Tem coisas que eu não defendo. Como acho que em todos os políticos e pessoas a gente vai achar as coisas que a gente acha que tem a ver e as que não tem. Mas, em geral, eu defendo esses conteúdos que o Jorge está falando que não tem mais na escola, que a amiga está lembrando. Poxa, seria bom a gente ter isso nas escolas. E que estão tentando voltar através das aulas de filosofia, sabe, Jorge? Uhum. Tem escolas que estão voltando a ter aulas de filosofia, que acaba ajudando um pouco. Porque daí as pessoas estão começando a ter um pouquinho mais de discernimento sobre o pensar, né? Aprender a pensar, a ter referência de por que, que eu acredito em tal pensamento. Poxa, lá na Grécia, os pré-socráticos. Aí você vai aprendendo as escolas filosóficas, você vai se identificando com uma ou com outra, enfim. Agora, a política está tão assim, tensa, que hoje, quando a gente fala de escolas cívico-militares, já pensa que é uma coisa de lavagem cerebral. Tiraram essa iniciativa que, de repente, para algumas comunidades, é uma grande alternativa. E eu acho que uma grande ideia, que é o que a gente vê no nosso lar, que é a questão de hierarquia, essas escolas, elas trazem, né? Olha, respeito à hierarquia. Meu filho mesmo está falando, mas o que eu vou aprender no exército, pai? Uhum. Esse serviço obrigatório é uma escravidão. Eu falei, calma, cara. Eu sei que para você não é importante, porque você tem uma carreira, isso pode te atrapalhar na sua carreira. Mas muita gente evolui quando entra no exército, porque aprende a respeitar a hierarquia, uhum, que existe a necessidade disciplina de numa organização. Se você tá numa guerra, tem que ter comando, tem que ter alguém que assuma, tem que ter aqueles que obedecem, que cumprem uma determinação. Isso acontece em qualquer empresa. E hoje a gente está vendo que as empresas, eu que sou administrador de empresas, o grande debate de gerações é esse. A geração nova não sabe lidar com hierarquia, eles querem empresas sem chefes, e agora as empresas estão tentando agora voltar ao estilo antigo. Por quê? Porque se perdeu um pouco da hierarquia, se perdeu um pouco da responsabilidade. Maurício, eu tive esse problema na faculdade, quando eu dava aula na faculdade, na universidade, com formação de grupos. O pessoal não se dava bem, então eu obrigava a ter grupo, e dentro do grupo eu obrigava a ter líder, obrigava a ter subordinados, obrigava a ter tudo. E era uma briga terrível. Eu falava, se vocês continuarem brigando, ninguém passa, pronto. Até você acertar, né? Por quê? Exatamente com essa visão de futuro. Vocês estão destruindo o que vocês vão ter lá na frente. Né? A administração de empresas está passando por uma volta às origens. Uhum. Porque passamos pelas experiências de empresas sem chefe, autogerenciáveis, células de trabalho, uhum, e o pessoal foi perdendo referência. Nós precisamos de referência. Por isso que família... Quem que é referência na família? É o pai, uhum, é a mãe... A gente, essa ideologia que a gente vem enfrentando ultimamente de querer tirar a família da sociedade, está quebrando a referência número um do ser humano. Mas, ô Maurício, a gente vê que esses jovens, eles pensam que só têm direitos, obrigação não. Uhum. É isso que é um grande problema que acontece com essa juventude. Eles acham que só têm direito, obrigação nenhuma. Isso aí está criando problema para os empresários. Tá, eu falo real, assim, como administrador e lidando com gestão de pessoas, nunca houve tantos cursos de liderança como hoje. Antigamente não tinha curso de liderança, Jorge, uhum. porque isso era criado na escola. É. Eu fiz. Na escola você aprendia a ser líder, você tinha que fazer trabalho escolar, tem que apresentar tudo. Hoje eu falo pro meu filho, tá vendo, filho, você tá tendo que fazer o seu media kit... que ele teve que pegar toda a história de atleta dele, uhum. juntar, aí tem que escrever a carreira dele no papel e mandar para possíveis patrocinadores. Eu virei para ele, tá vendo, filho? Não parece trabalho de escola? Uhum. Aí ele olhou para mim e ficou olhando assim para mim, Jorge. Sabe aquele olhar de quem fica assim, perdido? Poxa vida, por que eu não gostava disso? Aí eu falei, tá vendo por que a gente fazia trabalho nele? Porque ele falava, para que esses trabalhos que não servem para nada? Eu falei, tá vendo? Serve. Agora você está tendo que fazer na sua vida real algo que você tinha que fazer lá que você não sabia e hoje você sabe. Então você aprendeu a fazer isso hoje com aqueles trabalhinhos inocentes de escola. Mas o Maurício, eu trabalhei em várias empresas, mas em duas empresas nós éramos obrigados a fazer curso de liderança. Então o líder falava, o líder não é aquele que vai na frente, não. O líder é aquele que sabe conduzir as pessoas. Isso aí nós estamos tendo dificuldade, uhum. porque as pessoas querem ser conduzidas, mas sem raciocinar. E não pode, quer dizer, você tem que ensinar as pessoas a ser na frente conduzindo, mas ensinando para que quando você tiver oportunidade para crescer, tenha outro já no seu lugar, né? Quer dizer, isso é liderança. É o maior líder, Rui, de todos, disse assim, aquele que quiser ser o melhor... seja sirva. Aquele que sirva. É. Né? Então foi Jesus que falou isso aí. Não, você já pega aquele livro lá que até vocês indicaram, naquela época que vocês eram da direção da Aliança, para a gente estudar, o Monge Executivo. É. Tinha uma reunião da Aliança de geral e indicaram, falaram, mas não é livro espírita. Falaram, não, mas lê o livro. Eu li o livro, legal demais. Ah, maravilhoso esse livro. Quando veio, o cara vai procurar o líder, ele estava lá... Trocando o encanamento de uma pia. Aí eu falei, eu quero conversar com o líder. Pera, minutinho. Aí ele terminou e falou, o que o senhor quer? Mas o senhor que é o líder? É, sou eu. E, no Monge Executivo, né? Mostrando que nós temos que mostrar a igualdade, não precisa ser autoritário, né? Quer dizer, porque a liberdade você consegue... A liderança você consegue sem forçar nada. Quer dizer, as pessoas te seguem porque você tem um certo respeito, uma certa ética e moral para poder conduzir os outros, né? É o caso de Jesus. Com certeza. A gente segue Jesus sem ele mandar. O José Carlos de Oliveira, nosso amigo José Carlos, música para mim é uma oração cantada e vem do fundo do coração. A Antônia Varotto, que o tema de hoje deveria ser o tema de vários programas, de tempos em tempos. Vale a conversa, a discussão, a oportunidade de construir novas ideias e revelar as antigas. Reavaliar as antigas. Muito bom. O Antônio Bessa está dizendo para você, Maurício, tua história com o novo parece com a minha. O Roberto Mota, um dos fundadores do Partido Novo, explica bem no livro Os Inocentes do Leblon. Que eu tenho, que eu li. Eu sou um dos. O Bessa coloca, a teoria do socialismo ainda não é aplicável ao nosso estágio evolutivo material. Maravilhoso. Está dando bom dia. Bom dia. O Antônio Perfeito. Natalino também está dando um bom dia aqui. A Anitta está colocando... tudo é interpretação, exatamente moral, pessoas honestas que não publicam fake news, que olham para o povo e não para os interesses pessoais. Esta velha guarda é bem tradicional. Aff. Só esse essa final colocação. Que eu não entendi, mas tudo bem. O aff. Pessoal, vamos para o momento Giga Vale? Vamos aí, porque senão a gente não vota hoje. Você sabe, se não votar, tem 3,46 de multa para pagar. É obrigatório. Se não votar, você paga 3, nem 4 reais de multa. Dá para só votar no vereador, só? Bom, e não votar no resto? Eu estou nessa dificuldade sua, cara. Eu escolhi um vereador. Eu escolhi vereador, mas eu não consegui escolher prefeito. Não, eu com o meu vereador, que eu mandei para todo mundo, né? Não, o meu vereador, todo mundo sabe quem que é, só não vou falar aqui, mas todo mundo sabe. Aí eu mandei para todos os meus contatos e foi muito interessante algumas respostas, né? Ninguém falou nada contra o vereador, né? Que é o candidato a vereador, todo mundo, a maioria apoiou, né? Estava apoiando. Mas um monte de gente contra o prefeito desceu a lenha, falou: Jorge, se você quiser que eu vote esse prefeito, eu não vou votar, não. Né? Então, eu falei, não, tudo bem. Quando a pessoa falava, eu não gosto desse prefeito, eu falei, nem eu gosto. Né? Falava, eu gosto. Eu falava, eu gosto também. Né? Só para não desagradar o meu vereador. Acho que muito vereador vai perder voto, porque eu acho que ninguém vai votar por causa do prefeito. Né? Não, aqui em São José dos Campos, pessoal, tá difícil. É difícil. Não é fácil entender política. Eu só estou há 30 anos na política e vou dizer uma coisa para vocês. Não é fácil, não. A coisa vai apertando e a gente, às vezes a gente acha que a gente tem conhecimento, né, Maurício? A gente acha que a gente está conseguindo vendo as coisas com mais clareza, com mais definição. Que nós estávamos conversando aqui na hora que nós chegamos, todos nós, foi totalmente diferente. Nós aqui não sabemos de nada, porque a gente não sabe quem vai votar. O grande barato é que hoje, política significa o quê? A arte de saber negociar. É eu que estou fazendo batuque aqui. A que ponto nós chegamos? Para você negociar com situações para poder... Eu ouvindo vocês falando de liderança, o mundo está passando por uma... Não é o Brasil. O mundo está passando por uma crise de liderança. Na Segunda Guerra Mundial, a gente tinha Winston Churchill. Tinha Roosevelt. Foi a salvação da Segunda Guerra Mundial. Gente, a gente tinha Gandhi. A gente tinha pessoas que... Uma frase chegavam realmente nas consciências. A gente está agora numa crise de liderança global. Onde a ONU se perdeu. E no Brasil não tem mesmo. Tá difícil. No Brasil não tem mesmo. Mas existem essas pessoas. A gente tem que refletir sobre isso. Onde que a gente coloca as pessoas boas? Onde que nós colocamos elas? E a gente vê que uma das lideranças era o Papa, né? Mas mesmo ele tem uma série de contradições aí nas suas colocações. Né? Para mim, o último Papa que teve liderança foi João Paulo II. João Paulo II. Não sei de onde você está tirando isso muito. O resto não. Onde você está tirando isso? Mas era uma liderança. Deveria ser, né? Não sei para quem, mas para mim não é. Vamos lá. Momento de Gavalli? O João Paulo, talvez. Momento de Gavalli antigamente era Momento Food Company, que era da Food Company, que era do Maurício. E agora aí o Maurício fechou a Food Company, então a gente passou para o Gavalli. Foi um ponto legal para o Maurício não ser contraditório. Fechou, vendeu. Eu não sou tão ruim assim, Eduardo. Vamos lá, então. Qual que a gente vai colocar o Momento de Gavalli? Amor à Pátria. No ar, contos, histórias e mensagens. No oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Amor à Pátria. Tem se tornado comum utilizar a bandeira nacional em momentos de comoção, de torcida por jogos mundiais ou lutas partidárias. Faz-se então do símbolo da pátria um verdadeiro escudo, chegando-se inclusive a enrolá-la no próprio corpo à guisa de vestimenta. Agitam-se o verde e o amarelo em dias de euforia ou de profunda tristeza. Apesar de tais manifestações explosivas, o que se verifica no dia a dia é um grande desamor ao solo pátrio. Não é raro se ouvir afirmações pejorativas sobre o país e as palavras subdesenvolvido, terra de ignorantes e país de terceiro mundo surgem abundantes. faz-se referências aos problemas do país, comparando-o com o velho mundo e sua cultura. Preciso é que não esqueçamos de que o Brasil é ainda um adolescente, com pouco mais de 500 anos. O velho mundo conta com milênios de experiência. Natural que o adolescente, pela própria fase de autoafirmação, apresente turbulências e desacertos. O de que carecemos é assumir verdadeira postura patriótica, que não significa simplesmente encher a boca e falar "sou brasileiro", quando o país se encontre às vésperas de disputar campeonatos internacionais ou se destaca em algum outro campo. Importante que tomemos consciência de que o país melhor somente se construirá a partir das consciências individuais esclarecidas e operantes. Não podemos almejar que a corrupção desapareça do meio público se em nosso lar, no relacionamento interpessoal, agimos como corruptos. Quem pode, em sã consciência, afirmar que trabalha pelo bem da comunidade brasileira? O que temos feito para melhorar o padrão cultural do povo? Temos nos empenhado em alfabetizar um adulto? Temos nos oferecido para apadrinhar uma criança, permitindo-lhe o livre acesso à escola que a instrua? Temos nos oferecido como voluntários para aprimorar o padrão de urbanismo em nosso bairro? Colocamos o lixo bem acondicionado em sacos para evitar a exalação do mau cheiro, tanto quanto facilitado a tarefa dos nossos conterrâneos lixeiros? Temos respeitado as leis ou ainda somos discípulos da doutrina do jeitinho brasileiro? O país é sempre o retrato dos que o compõem. Feliz ou infeliz, nobre ou vil, é a soma dos indivíduos que nele se nutrem. Honrados com a chance de habitar um país tropical, coração do mundo e pátria do Evangelho, cabe-nos o dever inadiável de realizar o melhor, por mínima parcela de gratidão que seja. Quando assim procedermos, teremos aprendido a lição do amor à pátria, à terra em que renascemos ou que nos adotou. Nesse dia, sem medo, nos será permitido cantar com o compositor popular: meu coração é verde, amarelo, branco, azul, anil. Você sabia que pelo processo da reencarnação, habitamos países diferentes em vidas diversas? Isto nos dá a nota da fraternidade que deve reger as relações entre os povos. Também a da gratidão para cada rincão que nos recebe, proporcionando-nos a possibilidade de renascimento, que, em síntese, é sinônimo de progresso. Maurício, o que você poderia falar dessa mensagem? Eu estou pensando em tanta coisa que dá para falar que é dar um programa. Dar um programa. Vocês têm que tomar cuidado comigo, né? Eu vou dar um exemplo prático, eu gosto de coisa real, sabe? Essa semana o meu filho tinha que se apresentar na quarta-feira no serviço militar obrigatório. Ele sofre de déficit de atenção severo. Então ele foi diagnosticado, de fato, com um déficit muito grande de dopamina. Ele tem muita dificuldade de planejamento, execução, o que atrapalha ele na carreira esportiva. Ele não pode tomar Vembanse ou Ritalina, porque é doping, esses remédios. Então, assim, ele está fazendo terapia para aprender a lidar com essa dificuldade de esquecer, luz ligada, enfim. Isso também acontece em coisas que vão ganhando uma importância maior. O que, que aconteceu? Eu não estava tomando conta do dia que ele tinha que se apresentar. Na quarta-feira ele chegou para mim e falou assim: pai, eu preciso treinar, tem campeonato de vertical em Natal agora na primeira semana de novembro. Eu peguei meu carro, falei: ó, no tal horário então a gente vai para São Paulo. Fomos para São Paulo, treinou. No dia seguinte a minha esposa chega e fala: 6:30 da manhã, Jorge, Meu Deus, o Rafa tinha que ter se apresentado no serviço militar ontem. Falei, mas como? Ah, chegou um e-mail aqui para mim dizendo que ele não se apresentou, ele tem até o dia 4 para se apresentar. Gente, falei, agora o meu filho se ferrou. Agora ele se ferrou, ele vai tomar aquela, né? Uhum. Aí, desespero. Quando ele acordou e falou, meu, o que você fez, cara? Você esqueceu de se apresentar. Aí eu falei, agora você vai servir, não vai ter escapatória e tal. Aquele terror, ligou para os amigos dele, agora ferrou. Aí, na sexta-feira, dia 4, 6:30 da manhã, a gente indo para lá. E ele tinha pedido para mim, pai, vamos fazer um atestado médico? Para falar que eu não fui no dia porque eu tive que ir no médico. Falei, filho, não. Não. Você vai chegar lá e vai falar que você perdeu o horário. Você vai assumir as consequências da tua falha. Se eu anuir com você com isso, eu vou estar errando junto com você. E não é por isso que você vai servir ou não servir no serviço militar. Explica. Assuma que você esqueceu. Explica que você já tem uma atividade que você precisa ser dispensado. Uhum. Eu acho que você sendo sincero, falando a verdade, vai ser melhor para você. E ainda falei para ele, eles têm como averiguar tudo isso depois. E eu acho que vai ter uns 20, 30 lá com o mesmo atestado que você. E eles já estão acostumados com isso. Eles vão rir. Vai ser mais um. Tentando passar um somebody love. Então o jeito que eu tenho para ajudar o país é fazendo isso com meu filho em casa. Entendeu? O pessoal na família da minha esposa me chamava de Lineu por causa da grande família, porque eu tenho esse jeito de ser aquele. Ou para muitas pessoas, o tonto, o burro. É sério. Eu sou, muitas vezes, as pessoas que me conhecem na vida real tiram sarro de mim porque eu já passei algumas situações na vida por assumir, por não mentir. E não é que eu não minta, tá? Mas assim, eu, cara, realmente cheguei pro meu filho e falei, filho, não, você não vai levar atestado. Você vai falar. Então, assim, para eu deixar o Brasil melhor, eu tenho que fazer a minha parte, ensinar meu filho a fazer a parte. E na hora que ele vê que ele não vai morrer porque ele assumiu e mostrou que ele falhou, isso é ser homem, é ter dignidade. É isso que eu quero ensinar para eles. Ser honesto, né? É isso. Eu por exemplo, eu sou um avalista, eu tive um prejuízo de alguns milhares, muitos milhares de reais, que está me custando muito caro na minha vida. E eu poderia postergar no processo judicial o pagamento disso. Eu poderia. Teria condição de, daqui a 5 anos, o banco não poder mais me cobrar, mas eu decidi pagar. Fui lá, negociei no banco, expliquei que eu era avalista, o que era possível, se podia desmembrar a cobrança dos outros avalistas, podia pagar a minha parte. Os outros não querem pagar. Falei, mas eu não quero pagar sozinho, quero pagar proporcional à minha parte. É possível, banco? Aí o banco falou, é. Então, o quanto que dá para negociar a minha parte? Dá X mil reais. Tá bom. Eu vou pagar. É o jeito que eu tenho para ajudar o país, entendeu? Não tem outro. Segurar a bandeira do Brasil, o que tem de gente que segura a bandeira do Brasil detonando o Brasil, aqui em São José tem um candidato aí que já foi presidente da Câmara, com a bandeira do Brasil na foto, que eu olho, eu sei muito bem o que esse homem já fez no verão passado. E eu falo, o que é isso, cara? O cara tá usando a bandeira do Brasil lá, Jorge. Eu sei. Aquele cara, meu Deus do céu, nada de patriotismo. Então não é a bandeira, não é a rua, é o dia a dia, é a prática. A gente tem que fazer o que é o certo. É isso. Vamos encerrando, Rodrigo? Bom, vamos sim. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Parabéns pra você mereceu renascer. Então, oferecimento de WS Festas e Embalagens, né? Inclusive, o Walter vai estar aí semana que vem, né? Tá escutando a gente também, a Sam. Não sei se a Sandra vem também. Opa, não faz nada. Você não tava falando. Ah lá. Repete a Sandra. Pode pro Batuque. Ah, tá, pode chamar. É, não, se a Sandra não vier, o Walter fica com medo. Ele nem aparece. Então vamos pros aniversariantes da semana. Então vamos lá. Pessoal da Fraternidade Paulo de Tarso, Lucimar Araújo, no dia 4, no dia 5, a Lidiana Bernardo, no dia 5, a Luzia Vieira, no dia 6, a Ruth Alvarenga, no dia 10, a Ana Clara de Medeiros, no dia 10 também a Juliana e no dia 12, Sérgio Aguiar. Esses são os aniversariantes da Fraternidade Paulo de Tarso. Isso, quem está fazendo aniversário hoje é a Bianca Carolina, minha neta Bianca. Fazendo 15 anos hoje, né? É, a Valéria faz dia 9, a Valéria lá do Rio de Janeiro, Plaisante. Dia 10, quem faz é um amigo nosso, Luiz César de Matos. É, a Maria Antônia faz dia 11 também. É, a Maria Antônia, a do irmão Rodolfo, né? Maria Antônia não quer do Grupo Castelã. É, a Cleide também, que era do Grupo Castelã, lá do Anjo Ismael. E a Mércia faz dia 12. A Mércia faz dia 12, nossa amiga Mércia Malta. E também José do Espírito Santo, lá de Santos. Um grande abraço para ele também. E o Carlos Elisei, nosso amigo Carlos aqui, Carlos Henrique, que vem aqui muitas vezes com a gente nos telefones. O programa Vivência Espírita deseja tudo de bom na vida de vocês, paz e alegria em todos os corações. Se tiver uma festinha, alguma coisa, quiser convidar a gente, nós estamos à disposição, né? Aí a gente vai lá, né, Rui? A gente faz um esforço. A eleição, o Rui falou que a eleição acaba. Se tiver acaba bolinha hoje. De queijo. É. O Rui falou que a eleição acaba hoje. Então, a partir de amanhã, ele tá mais folgado. Isso. Não precisa entregar santinho, não precisa nada. Pode chamar que ele tá junto. Nossa, não vi a hora disso acabar. E eu tenho um compromisso, depois de terminar a eleição, com a Ronália, lá de Remanso, fazer pela eleição. Ronália, você tá escutando hoje? Parece que eu não vi a Ronália aí. Se você achar que o Maurício, eu sei que o pessoal daí da nossa região é bem de esquerda, mas eu sei que você é de direita. Se quiser chamar o Maurício, eu passo o contato também dele para você fazer prevenção aí. Jorge, tô dizendo aqui, ó. Bom dia, semana que vem estaremos aí falando da Umbanda e o evento Umbavale. Umbavale. Isso. Verdade. Então, a Sandra está aqui com a gente. Então, o pessoal que gosta de Umbanda, a Sandra tem muito conhecimento, né? A Sandra tem bastante conhecimento sobre Umbanda. Porque como a Umbanda não tem uma doutrina assim, igual a doutrina espírita, que é seguida pelos livros de Allan Kardec, é um pouco. Então as casas acabam fazendo os trabalhos delas. Tem alguns movimentos, né, como o movimento que a Sandra participa, que tem bastante, bastante estudo. Então dá para a gente fazer bastante pergunta para ela, para poder ela esclarecer muitas coisas para a gente aí, para ela e para o Walter, né? Não, seria bom se ela viesse paramentada, né, de... Não sei, isso aí é com eles. Vamos ver, né? Se ela vem. Isso aí é com eles dois. Não, porque a roupa deles é muito bonita. Bonita, claro. Claro que é, muito bonita. Então, eles, se quiser vir, pode vir, tá, Sandra? Legal. Vamos lá para o sorteio? Então, rufe os tambores, né? Rufe os tambores. Eu coloquei os nomes aqui no sorteador, tá? E o sorteador, senão eu falo que é marmelada, né? E a ganhadora é a Mariângela Pintos, que nunca ganha. Reclama que nunca ganha. Mariângela merece, porque ela participa de todas as coisas. Então eu fico com muita alegria quando a Mariângela ganha, porque ela não perde uma. E se a gente não falar direito, ela liga pra ela. Não vai ter hoje, não? Né? Fuga minha mãe. Nessa encarnação. Então ela ganhou. Senão o pessoal fala que é marmelada, né? É só buscar então lá na livraria Casa do Caminho, na rua Avenida Rui Barbosa, número 232, Bela Vista, né? Aqui então, como o apoio da livraria Casa do Caminho. E vamos então para a hora da dica. E aí, Maurício, qual a sua dica para os eleitores? A minha dica para os eleitores que ainda não foram ler o texto dessa semana do espírito Doutor Inácio, que foi colocado, foi publicado no dia 29 de setembro. Está lá no blog do Doutor Inácio, nas páginas do Carlos Baccelli, que chama O Espírita e a Política. Esse texto também foi publicado no 17º Encontro Nacional dos Amigos de Jesus com Chico Xavier. E eu creio que seja importante que todos que estão aqui acompanhando o programa leiam esse texto. Ah, legal. Daqui a pouco a gente vai falar aqui, divulgar também o... O Rodrigo pode colocar o texto aí, puxar de lá e colocar, sim, né, pessoal? Esse texto é muito legal. Se alguém quiser ver, é só entrar. O Rodrigo deixa o link aí. Vou colocar o link aqui. O Espírita e a Política. Uhum. Legal, vou colocar aqui. Eu só queria falar mais algumas pessoas que entraram aqui, entraram que não vai dar mais pra gente falar. Lembrando o nosso amigo Walter, né? O Walter entrou aqui, né? Falando. O Antônio tinha feito aqui também mais perguntas, mas já tá em cima da hora. A Gisele Lacerda de Itaberá também. Ela e o Rivail e o Marlon Brando, que é o cachorrão dela lá. Alessandra Martins, o Antônio Natalino Souza, a Sandra, que o Carlinho falou, e a Joélia Vasconcelos também mais uma vez aqui. O Dinho, só para avisar, o Dinho e a Fia vão cantar hoje lá no Pequeno Tempo da Fraternidade, né? Aqui em São José, lá perto do César ali. Então, às 19 horas, né? Que é o horário do Evangelho lá. Ele estará cantando lá hoje, ele e a Fia. É isso aí. Pronto? Achei aqui. Vou colocar aqui o link agora no WhatsApp aqui pra gente. WhatsApp não, no YouTube. Coloquei o link aí no YouTube. Pequeno Tempo é na Praça das Antigas. Número 30. E vamos agora lá para... Aí vocês vão ver agora Semana passada nós falamos, Rodrigo. A imagem criada pela inteligência artificial. Nós falamos na semana passada. Ah, de Kardec foi. 3 de outubro. Uhum. E a gente tem aí a imagem criada pela inteligência artificial. Pô, Jorge, tá, não tem nada não, Rodrigo. Tá verde, hein? Tá tudo verde? Tá. Tá aí a imagem aí de Jesus abençoando as cidades, porque nós vamos precisar muito. Eu vejo daqui também como se fosse uma escada de Jacó, né? É. Pra gente se elevar cada vez mais, né? Lá abençoando a gente, nosso mestre e governador, que não foi votado, né? Então, ou seja, isso que o Jorge quis dizer lá, quando falou que o nosso lar e a espiritualidade não é democracia, né? Rodrigo, é uma democracia baseada em moral, né? Lembrando também que Jesus não tem religião não, viu, pessoal? Cada um fica puxando a sardinha pro seu lado aí, dizendo que Jesus é daqui, Jesus é daqui, Jesus é daquilo. Jesus sabe o que é? Judeu. É essa a religião dele. Lá. Era judeu nessa encarnação. Não, entendeu? Ele é judeu. Jesus era isso. E ia na sinagoga. Entendeu? Ele era judeu. Agora, o que acontece? Ele não é nem católico, nem evangélico, nem espírita, nem muçulmano, nem nada disso, não. Na última encarnação, ele era, de todas as religiões que tem aí, ele era judeu, se a gente quiser saber a religião de Jesus. Agora, ele é que fundou, digamos assim, o cristianismo, que é uma ideia de todos nós. A religião dele chamava-se amor. Exatamente. Agora, nós somos cristãos como todos são, baseado no que ele deixou pra gente. O caminho, a verdade, a vida e o modelo e guia para toda a humanidade. Não é modelo e guia só para o espírita, não, embora essa questão esteja respondida lá na questão 625 do Livro dos Espíritos, né? Agora, Jesus não era... Um monte de gente fica puxando, Jesus é daqui, Jesus é dali, Jesus não. Só o povo judeu, e o povo judeu nem está preocupado com ele, né? E ele criticava também o judaísmo na época, uhum, né? Então, principalmente a questão da lei de Talião, do olho por dente por dente, né? Então, tudo que era prática gente... exterior, ele criticava, né? A única forma que a gente, inclusive no sábado, ele trabalhou. Uhum. Né? Então, ele não precisava curar, não precisava pegar uma terra no chão, cuspir no chão, né? Porque a prática daquela época era cuspir no chão para falar de raca, né? Que era raiva, né? Então ele conseguiu curar. Então, ou seja, e ele fez isso num sábado, né? Então ele não precisava fazer isso para curar. Ele curou muita gente sem estar presente, né? Então eu acho muito interessante porque o mundo ele vive uma anarquia. Não tem polícia do mundo, não tem juiz do mundo, né? Mas se a gente ter Jesus, né, como a lei que nos traz aí a questão moral, a evolução moral, a gente vai, que nem Chico Xavier falou, né, a gente vai passar os povos a se tolerarem mais, né? É isso que eu acho que falta. Posso terminar, Rodrigo? Pode. Senão daqui a pouco ele não volta mais hoje, vai dar 6 horas da tarde. Nossa. Vai lá. Aqui, encerrando com a Palavras de Luz de Chico Xavier. Olha que legal, fica transparente lá, ó. Tá vendo? Fica invisível, ó. Vamos lá? Porque é verde. Não pode vir de verde, porque acho que tem um pano verde aqui atrás da gente. É, a televisão vai ficar pronta quando? Ah, foi mandado lá pra Maquin, né? Uhum. Vamos ver se vou ficar perguntando toda semana, se só pra fazer pressão. Vamos ver se tem concerto também, né? É, a mensagem do dia 6 de outubro. Pelo amor, que, acima de tudo, é serviço aos semelhantes, a criatura se ilumina e a formosia por dentro, emitindo em favor dos outros o reflexo de suas próprias virtudes. E pela sabedoria, que começa na aquisição do conhecimento, recolhe a influência dos vanguardeiros do progresso, que lhe comunicam os reflexos da própria grandeza, impelindo-a para o alto. Pensamento e Vida, capítulo 4, Instrução. Tudo de bom para vocês. Então, como o Rui falou, semana que vem, né, Rui? Que nós temos aqui? Nós vamos ter o Walter e a Sandra falando sobre a Umba Vale. É, na realidade, eles vão trazer um tema para a gente conversar aqui. E a Umba Vale é o encontro, né? E a gente vai falar sobre como vai ser o encontro, tudo aí. Mas eles vão trazer um tema para a gente abordar melhor, né? É, em comemoração ao dia 15 de novembro, que é o Dia Nacional da Umbanda. Uhum. Legal. Bacana. E aqui eu quero aproveitar para falar, já que a gente está falando de evento, falar também, divulgar aqui o evento dos Amigos de Chico Xavier. Né? Entrem aí no site amigosdechicoxavier.org e aí tem o 17º Encontro Nacional dos Amigos de Jesus Cristo com Chico Xavier e sua obra espírita cristã, que vai ser 8 e 9 de novembro lá em Sinop. Presencial, evento presencial, mas a gente vai retransmitir aqui pelo canal do Vivência Espírita também. Tá bom? E a entrada franca, como todo evento espírita, encontro espírita. Então deixa aí, ó, Carlinhos. Rodrigo, Maurício, Jorge, Rui, Sebastião Baroto. Desejamos a todos os brasileiros voto consciente, porque se alguma coisa você votar errado, a consciência e a responsabilidade será exclusivamente sua. Que tenham um bom final de domingo com seu macarrão com frango, com seu cardápio preferido, e que amanhã saiba trabalhar o seu voto no coração, se não houver arrependimento. Fiquemos na paz, na luz e no amor de Jesus, hoje e sempre, graças a Deus. Maurício? Agradeço aí a oportunidade de sempre aqui. Para mim é uma honra. Mas você faz parte do nosso programa Vivência Espírita. É uma honra, é uma honra. É mais do que necessário para mim, como trabalhador. As oportunidades de estar aqui sempre, elas me ajudam muito. Toda vez que eu tenho oportunidade, nas casas também, e eu faço dessas oportunidades sempre uma coisa muito séria, muito singela. O objetivo é sempre de ajudar, por mais que haja polêmica. O meu objetivo aqui é realmente trazer uma reflexão, é sempre colocar alguma coisa em prática, nunca ficar no campo só das ideias, porque o importante mesmo é o que a gente faz com o que a gente aprende, né? E é sempre uma alegria estar aqui. Eu desejo a todos aí um domingo muito, muito feliz, um domingo de família, que no momento que vocês estiverem votando, que vocês pensem no futuro da humanidade mesmo. Pode parecer bobagem, mas toda vez que a gente vota, a gente está depositando uma semente para o futuro. É uma semente. Agora, a depender de como a gente encara isso, vai gerar bons frutos ou, de repente, vai gerar um grande problema. Então, faz parte da nossa evolução espiritual, a nossa vivência cívica, a cidadania, exercer a cidadania com os nossos valores. Então, eu agradeço a oportunidade. Eu vou pedir para todos me acompanharem nessa oração final, para que a gente possa agradecer a Deus pela oportunidade, a Jesus pelo seu evangelho, pelo aprendizado, agradecendo também aos nossos mentores, a todos os espíritos familiares de cada um de nós nessa jornada terrena, fazendo uma vibração pelo nosso país, para que Ismael se fortaleça nessa missão espiritual de manter o Brasil no caminho, para que a gente vá cumprindo aquilo que nós aprendemos sobre o Brasil ser o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Porque independente de nossos desencontros na política, na economia, na vida material, o Brasil continua sendo o destino espiritual onde a humanidade pode aprender através do convívio dos diferentes. O Brasil, que é um local que atende e recebe todos os povos. E aqui todos vivem numa relativa harmonia, numa tolerância que a gente não vê em outros lugares. Por mais que tenhamos mazelas, por mais que a gente tenha pobreza, por mais que a gente tenha corrupção, nosso país ainda tem o calor do Evangelho de Jesus. E é isso que vai manter esperança, nosso olhar para o futuro, porque olhando para o futuro a gente vê a fé que a gente aprende, o nosso destino glorioso de evolução, e que a gente cumpra cada dia, todo dia, esses desígnios, para que o mundo venha aprender conosco como ser o cultivador do Evangelho do Mestre. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória, hoje e amanhã e para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Verdadeiramente brilhar. nossa luz interior. Interior. E lá no céu azul, a marca da vitória, Cruzeiro do Sul. Quem tem amor não cansa de amar o Brasil, a terra da esperança. E lá no céu azul, a marca da vitória, Cruzeiro do Sul. Quem tem amor não cansa de amar o Brasil. Você reclama do seu país, mas já parou pra pensar? Terremotos não há, nem vulcões, furacões. Terra abençoada pelo céu. Coração do mundo, dona do pão e do mel. Eu sei que a dor é grande, a batalha da gente. Plantar agora a semente, bem cuidar dessa flor, verdadeiramente brilhar. Nossa luz interior. Programa Vivência Espírita termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro. No próximo domingo, às 8 horas da manhã, aguardamos vocês.